Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Leonardo Souza. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos ao episódio 213 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Beleza, e aí? Maravilha! Esse será um episódio, como já avisado, de mangá enquadrado. Este é um mangá enquadrado, ou seja, o bloco no qual a gente analisa o mangá por completo, com spoilers e tudo mais. Eu acredito que esta análise, segundo as minhas previsões, não vai ter uma parte sem spoilers, muito, né? Imagino eu, porque a história depende muito... Tem revelações logo no primeiro volume, então tipo, não tem como analisar o bendito Gun, conhecido lá fora como Battle Angel Alita. Certo. Sem spoilers, né? Não sei, acho que até dá pra tentar, mas é difícil. Ah, mas não vale a pena. No enquadrado, especificamente, a gente não tenta. A gente só tenta falar sem spoilers quando é, tipo, permite segunda muito. Potência. Ah, segunda potência, por exemplo, que tipo, a gente quer apresentar e falar sobre. Aqui não, a gente quer falar sobre. Eu acho que a gente poderia falar um pouco da edição brasileira antes, só que isso não tem spoiler e eu quero fazer um... Mini Hunt. Se já quiser começar falando por aí, o que você tem pra falar da edição brasileira gigante? Eu não sei o quanto é válido criticar isso, considerando que é uma coisa antiga e tal, um formato diferente. Só que, tipo, é muito mal feito. É tudo muito mal feito. Eu não sei se essa parada de, tipo, eu não conseguir abrir o volume é uma coisa normal dessa época, ou se a parada de não ter nenhuma consistência no jeito que as edições são feitas também era uma coisa normal. Tipo, às vezes acaba com o pare, você sabe que é coisa errada. E às vezes acaba com a última parte do mangá sem nada depois. E às vezes na orelha tem coisa, às vezes não tem, às vezes tem a ilustração grande, não tem, e tipo, tem uns erros absurdos, de tipo, tem um capítulo que tem 5 páginas que se repetem 3 vezes, tem as 5 páginas, aí tu lê de novo as mesmas 5 páginas, tu lê de novo as mesmas 5 páginas, e aí continua a história. O quê? Isso é coisa da edição que o Estranho te vendeu, porque a minha não tem, viu? Eu não ia nem te dizer que foi um pilantra picareta que me vendeu, né? Talvez seja isso. Ótimo, acho que você tocar nisso, porque a gente já começa assim, essa análise de Gun, com o clássico aqui do enquadrado, cada um contando a origem de Gun. Você já revelou a sua, Estranho te vendeu. É a edição dele. É. Eu gostava muito da ideia, porque eu lembro que eu vi naquele vídeo que tu fez de o MMV com o discurso do Chaplin, sacou? Ah, tá, ok, sei. Eu vi uma cena e eu fiquei, nossa, que coisa legal. E aí eu fui atrás, mais ou menos, nunca fui ler online. E aí uma vez eu vi que o senhor tava vendendo, eu falei, bom, eles falaram que o Judeu e o Estranho falam que gosta bastante, o Judeu gosta muito. Vou ler. E aí eu li e virou um dos meus mangás preferidos, independente dessa edição absurda que foi... Porque não é só esses erros que é da minha edição, tipo, é ruim de ler nesse formato aqui. Eu acho que seria lindo se Gun fosse relançado no Brasil. Fica a dica. Eu sei lá, não tenho muita coisa pra reclamar dessa edição. A minha história provavelmente é parecida do Estranho, que é que eu comprei a edição completa da Conrad porque tava R$50 em algum lugar. Tinha alguma... Em algum momento, sei lá, Gun deve ter sobrado pra Conrad. Conrad? Tipo, não, é da JBC. É da JBC, sei lá. Sim. É da JBC. Então, sobrou pra caramba Gun, provavelmente. E eles vendiam um pacotão inteiro por... Eu acho que eu comprei, honestamente, por R$50 a coleção inteira. De 18 volumes, meio tanco. Eu não sabia nada da história. Só, tipo, alguém jogou no Twitter, ó, vale muito a pena e tá super barato. Eu comprei e li. Me apaixonei na época. E desde então eu reli muito. A edição nacional, sei lá, ela é meio barata. Mas em termos, tipo, de conteúdo, tem uma boa tradução pra mim. Funciona muito bem. Eles fizeram... Era uma ótima decisão, por exemplo, de não mudar o nome da personagem por motivo nenhum. Sim, sim. Tem a menina gaúcha, né? Que me incomoda um pouco. Tem uma menina gaúcha? O que você tá falando? É que tem uma menina que ela deve ter sotaque no japonês e eles botaram ela com sotaque gaúcho. Nossa, não reparei nisso. É, quem aquela que é ajudante do Ito. A ajudante do Ida, ela aparece bem pouquinho. A Shumira? Não, a ajudante depois. Segunda, ok. Exato. Caraca, eu não lembrava disso. Ela tem sotaque, ela fala guria. Você achou isso ofensivo, é? Achei ofensivo, achei engraçado, tipo, uma visão ruim. Tira o sotaque, né? E você, Estranho, de onde é que você conhece Gun? De você, na verdade. Você fez a recomendação lá. Na verdade, assim, eu já tinha ouvido falar. Sabia que existia, mas nunca tinha ido atrás. Até que você fez a recomendação naquele programa 50, né? Que a gente recomendou 6 obras não recomendáveis, né? Que a gente nunca recomendaria nos programas, a gente recomendou lá. E tava Gun lá no meio e, tipo, era uma dívida, eu precisava ler. Algum dia teve alguma promoção de pacote, eu acho, na Comix. Eu comprei, li, gostei. Mas me desfiz da coleção porque... tava numa época de tipo, avaliar o que eu queria ter comigo. E aí eu comecei as primeiras coisas que eu comecei a desfazer foi de meio tanco. Tudo que era meio tanco eu me desfiz. Eu acho que eu não tenho mais nada meio tanco aqui. É, pelo aí menos... tinha um trouxa querendo comprar, né? É, então, teve alguém que quis comprar, eu falei, por que não? E agora... O judeu falou que comprou R$50, eu não lembro quanto que o estranho me cobrou, mas eu acho puta, que foi mais que isso. Eu não devia ter falado o preço, cara. Eu foi acho bem que foi mais, uns... né? Da puta. Eu, acho que... eu não lembro se foi 60, 70, por aí. Acho que foi uns 70 reais. Caraca, mano. Puta, eu vendi mais podcast, ou menos pelo não. que eu paguei. Eu vendi pelo menos pelo que eu paguei. Não, justo. É, pra mim, Gun, ele é dividido meio que... Ele tem meio que mini arcos que a gente pode comentar separadamente, então faz sentido pra mim a gente comentar. Tava Gun meio que cronologicamente mesmo, né? Uhum. Mesmo porque de personagens é a Gally e só, né? Talvez. Posso fazer uma inserção não. antes de começar? Uhum. Pode ser que alguém esteja chegando aqui e leu através de scan, que foi o que eu reli pelo scan, né? Eu tinha lido uma vez físico brasileiro e reli pelo scan. Então vale já fazer algumas notas, como por exemplo, não é Alita o nome dela, é Gally. Ok, por favor. É, vocês sabem a história do porquê é Alita? Não. Não há, simplesmente não há história. Tipo, já perguntaram 1000 vezes pro cara e o cara falou, é isso aí, eu troquei o nome. Sabe, tipo, basicamente isso. É que nem a história daquele personagem que mudaram o nome porque era um nome meio gay. Vocês lembram desse? Eu não sei de onde que é isso, mas tem uma história dessa que, tipo, ah, é um nome meio gay, então vamos mudar para tal nome. E, tipo, que é um nome gay? Exato. É, nada a ver, tá ligado? Não só isso, né? A cidade que fica flutuando não chama Salem no americano chama Tifaris. Tifaris? É. E a outra... Começou spoiler aqui, mas a outra chama como daí? Ah, é, tem um nome lá, é... É porque, tipo, tem algo a ver com a árvore da vida, da mitologia celta, sei lá, e, tipo, Tifaris, e aí tem uma outra que é uma outra ponta da árvore, sabe? Ah, nada assim. Que bosta. É... Se bem que Zalém eu acho meio bosta. É isso? É Zalém ou Salém? Eu chamo Zalém. É, e no da JBC tá escrito como Zalém. Ah, em Gun, tá. Last Order, nos scans eles usam Salém. Tá. E como que é o nome mesmo da cidade de baixo? Não, de baixo é Zalém. Ah, tá. É que a de cima é Jeru, a de baixo é Zalém e a Cidade da Sucata. Cidade da Sucata, é Scrapyard em inglês, então tá tudo ali. É só isso. Só isso que é pra... Ah, não, e o... Como que é o nome do último namoradinho dela? No americano ele chama Figure 4. O quê? Figure 4. Figura 4. Tem uma história também por trás disso, imagino eu. Não sei. É porque parece com o Fog, é que o nome dele é Fog alguma coisa com F também, é Fog. Tá, mas sombra. Tipo... É, não sei. Não pergunte por quê, ninguém sabe por quê. Tá bom. Feita a nota aí. Vamos comentar um pouquinho geral antes, talvez, a gente começar a analisar arco por arco. É, só falando em nota, não sei se isso é geral, mas o mangá é cheio de nota de rodapé, que me incomoda um pouquinho. É, ele tem no original também. Uhum. É, sim, ser... eu li o autor falando. É, o rolê dele pra explicar conceitos do mundo é usar nota de rodapé. Ah, ótimo. Essa era uma dúvida que eu já ia ter, inclusive. Bom que você já me resolveu, que tinha essas cheias de notas de rodapé, e, tipo, ocasionalmente, tipo, de vez em nunca, aparecia uma nota de tradutor. Aí eu nunca sabia se, tipo, eram todas da tradução e o tradutor só tava me tratando feito um idiota ou tinha algumas coisas do... Se tu lesse as notinhas que ficam nas orelhas, ele tem uma delas que ele fala, se eu não me engano, ou é no final, no prefácio. Ele fala que, ah, eu botei várias notas para os leitores não ficarem constrangidos e não saber os termos e tal. Eu acho um erro, acho desnecessário. Não, e às vezes ele explica que... na história, tá ligado? É, tem coisa que, tipo, é interessante explicar, porque não sabe o que que é, né? Mas tem coisa que é besteira mesmo. É, eu não lembro nenhum exemplo aqui, mas tinha várias vezes que eu me senti, tipo, subestimado, sabe? Exato. O meu conhecimento de cyberpunk e ficção científica. Nanotecnologia, acho que ele explica, tipo, coisas básicas assim, sabe? Exato. De coisa geral, assim, é muito fascinante pra mim, por exemplo, o world building, assim, em geral dele. Tem esse problema, claro, das notas de rodapé, mas é realmente, tipo, impressionante o quão bem pensado é esse mundo que ele construiu no final das contas, né? E ele fala no processo que foi... Ele não foi pensado tudo antes, ele foi pensando ao longo da história. Algumas coisas dá pra ver que foi pensado depois mesmo, mas sei lá, cara, só, tipo... Não, mas essas mil notinhas de rodapé e aí, tipo, as coisas no final do volume, sabe? Cada coisa é cheia de detalhe, cada detalhe que ele coloca. Não, e os detalhes do mundo tem peso, tipo, os caras aqueles, os nets, acho que chama, são os robozinhos escravos de Zalem, eles são pessoas e tem uma história deles, tipo, são pessoas que estão desacreditadas da vida e aí eles entram nessa e tal. Tudo tem um peso, dá pra ter uma história só desses caras, tá ligado? Porque é uma parada pesada por si só. É muito interessante, cara, eu gosto muito mesmo. E todo o conceito da existência, tipo, cidade de sucata, fornecendo pra Zalem e tudo mais, isso parece pra mim muito bem pensado. O cara construiu em cima desse clichê de, tipo, cidade de cima, cidade baixa, sabe? O cara tentou construir em cima de algo óbvio. Ele não explora muito isso, né? Não é esse tanto mote da história. Ah, é bastante. Por uma boa parte da história. No final é mais, mas por uma Não a segregação, né? Tipo, a segregação realmente não. Mas o fato de existir uma cidade de cima que as pessoas almejam e que lá de cima eles controlam de alguma forma, tipo, isso permeia a história inteira, né? Os caçadores de recompensa do primeiro arco, tipo, eles são caçadores de recompensa porque quem põe recompensa é a cidade de cima pra garantir que não vai ter gente escrota andando na cidade de baixo. Tem todo o arco da Gali trabalhando pra Zalem. É, enfim, sempre permeia o mundo a existência dessas duas cidades. Essa dicotomia. Né? Sim. Tipo, não é o foco, né? Tipo, segregação racial, isso daí é bem no finalzinho, né? Tipo, é, exato. Mas sim. A existência de duas cidades. Tema mesmo. É, de alguém controlando de longe e as pessoas de baixo almejando chegar lá ou almejando destruir, como é o arco do Barjack, é Barjack mesmo em português? Sim, Barjack. Mas eu li a Bojack Horseman toda vez. É porque ele tem quatro patas, né? Sim. Não, o cara que parece, eu imagino. Também, porque ele é um cavalo, então faz sentido. O judeu, ele começou perguntando, tipo, que a história é basicamente a Gali, e aí o Leonardo começou a se contorcer, mas aí eu cortei. Vamos falar sobre isso? Vocês acham que a história é sobre a Gali? O judeu falou, vamos falar dos personagens que é só a Gali. Eu não acho que a personagem é só a Gali, tem personagens bons além da Gali. É porque normalmente a gente divide a análise de mangás, muitas vezes a gente faz cronologicamente, que nem, por exemplo, foi assim que a gente analisou a Spirit Circle, às vezes é por personagem, como, sei lá, a Konohana, né? E, tipo, pra mim não faria sentido a gente analisar Gali por personagens, porque é claro que tem, e são carismáticos além da Gali, mas, tipo, o único personagem que realmente permeia a história inteira e que, tipo, é o fio condutor narrativo é a Gali pra mim. Então, nesse aspecto, pra mim, que tipo, ela é o único personagem que tem na história. Ela é o único fio, ela é o principal e, tipo, com certeza é o fio condutor, mas, tipo, tem outros personagens que acompanham ela durante toda a jornada, como o próprio Ido. Até o Ido desaparece pela metade. Sim, sim. Uma boa parte do Destinova acaba influenciando todos os arcos de acontecimento. Então, tipo, a menininha também, a filha do cara do bar, a Yokomi? Koyomi. Acompanha de forma geral, não quer dizer que, tipo, a história é sobre eles. Realmente a história é sobre a Gali, não tem nem o que discutir sobre isso. Sim. Vamos falar então um pouco sobre a Gali antes, e aí eu acho que a sugestão minha, Judeu, é a gente falar da Gali de forma geral, e aí a gente vai falando sobre os acontecimentos, e em cada acontecimento a gente fala dos personagens que tem lá, porque, tipo, é bem separado, né, os acontecimentos. Né? Tipo, tem um grande arco que tem vários personagens, aí, tipo, a maioria das vezes ela joga fora a maioria desses personagens e começa tudo de novo, e aí faz isso umas 3, 4 vezes ali. De um certo ponto de vista, talvez seja até um pouco que nem história em quadrinho americana, tipo comics, que eles são meio que sagas e não exatamente arcos. Porque um arco meio que funciona sozinho, sem os outros, de certa forma. É até interessante você citar isso, porque os títulos americanos, né, quando foi lançado pela primeira vez nos Estados Unidos, como Battle Angel Alita mesmo, ele, tipo, não foi Battle Angel Alita 1, 2, 3 até o 9. Foi Battle Angel Alita e um subtítulo pra cada uma das graphic novels. Então, tipo, lançaram como se fossem independentes, por assim dizer. Sim, faz sentido. Porque isso até me incomoda um pouquinho de não ter uma continuidade tão clara. Ah, assim, foi algo que eu tentei reparar bastante nessa releitura, porque eu sabia quando eu fui reler que ele é bem separadinho assim, e tipo, eu meio que apreciei nessa releitura como ele tenta encaixar e o certo esforço que ele tem em não esquecer nenhum dos arcos que passou quando ele vai pro próximo. Sim. Então, por exemplo, só um exemplo, o garotinho ali, a porra do Hugo. Aquele garoto Hugo, né? Sim. Sim. Em inglês é mangá. Hugo, por nenhum motivo. Hugo. Por nenhum motivo. O Hugo que aparece ali no primeiro, segundo volume já, até o final do mangá ela lembra dele, e tipo, não é só uma lembrança, tipo, é uma lembrança que tem relevância pra história, sabe? Sim, sim. É, eu concordo contigo, eu também apreciei mais, porque eu não gosto de coisas episódicas tanto, eu prefiro com uma continuidade mais clara. Só que essa história ainda é uma das minhas histórias preferidas mesmo assim, e aí eu penso por quê, porque isso acontece. Ele trata meio como se fosse a vida real. Não necessariamente uma coisa leva a outra, mas uma coisa influencia a outra de alguma forma. Porque sim, ela poderia fazer... Faz muito sentido o que você tá falando. Ela poderia viver as coisas dos arcos finais sem ter vivido o do começo. Mas o fato de ela ter vivido tem uma importância pra gente até. E ele usa isso bem, de fato. De forma bastante orgânica até. Só me incomoda que... Não sei se me incomoda, na verdade. Eu acho que é uma péssima ideia que deu muito certo. É meio que nem... Vou ter que citar aqui, desculpa, mais uma vez. Meio que nem Bo Burnham. Quando ele troca de uma piada pra outra, ele meio que, tipo, reinicia o feeling da plateia. Tipo, eu não vou usar o que tava antes, eu vou criar uma coisa do zero agora. E ele faz, porque cada galho de arco é uma outra galho. A gente não tem uma conexão com a galho, ele tem que reapresentar ela toda vez que ele vai criar um arco novo, porque ela é sempre diferente. É, vamos falar sobre a galho então, justamente vamos disso. Vamos falar. Só queria complementar aí o raciocínio do Leonardo, que ele falou que, tipo, é que nem uma vida mesmo, e é porque ficou remoendo na minha cabeça isso. Eu acho que tem muita verdade essa separação, que acho que no final é meio como a gente divide a nossa vida, sei lá, eu sou jovem, né, sei lá. Mas tipo, até agora, mesmo agora, eu divido a minha vida em pequenos arquinhos, sei lá, ensino fundamental, ensino médio, aí da época que eu passei, sei lá, desempregado, aí uma outra época aqui, sabe. Gun, em certo aspecto, é meio isso, sabe, são pequenos arquinhos da vida dela, não quer dizer que um não tem relevância ao outro, mas tipo, eu achei fascinante sua comparação aí, Leonardo. É, porque é mais orgânico do que sagas, tipo, de Dragon Ball, que parece que toda saga que termina é um final. Os finais, tipo, o final de cada arco não é um final, é um final que ela sempre acaba fodida, na verdade. Uhum. É o contrário. É. Então, sempre um é empurra pro outro, né? Tipo, não é que nem você citou Dragon Ball, então, tipo, acabou a ameaça, então vamos seguir a nossa vida até surgir alguma coisa. No caso dela, não. Terminou o arco, por causa do que aconteceu no arco, leva ela ao arco seguinte. Ela, sei lá, fica super deprimida pela morte do Yugo, faz ela tentar fugir de tudo e procurar abrigo no motorball. Aí depois, pelo despertar a luta dela no motorball, ela volta pra casa, não sei o quê. Aí por causa do Zagan lá, ela é presa e vai pro deserto, sabe? Tipo, uma coisa leva a outra. Isso é bem legal. Sim, só que ele não nos mostra tanto a ponte entre esses arcos. Ele começa meio que do zero e nos faz... Ele podia apagar todo o primeiro arco, por exemplo, e começar do segundo e fazer o primeiro meio que como um mistério do passado. Assim como poderia. Ele poderia ter feito um arco antes do que a gente viu. Tipo, o arco dela em Marte, por exemplo. A gente podia ter visto ela em Marte. E aí seria então natural quanto, sabe? Não precisava começar ali necessariamente onde começa. Ah. A gente tá acompanhando uma parte da vida dela e é interessante porque faz a gente querer conhecer mais sobre ela, tipo, porque a gente quer e não porque o autor fica jogando informação igual abaixo. Eu nem parei tanto pra pensar nisso quando eu tava lendo, mas de fato é um esqueleto narrativo até que um pouco diferente no final das contas e que funciona, né? Tipo, sim. Esse negócio de dividir em arcos, mas os arcos são mega conectados e levam um ao outro. Ele reseta toda vez, ele reseta o fim da história e tal. É episódico e não é ao mesmo tempo. Boa análise aí sim. Vamos comentar então um pouquinho da Galha agora mesmo, né? A gente comentou um pouquinho da estrutura narrativa só. A gente comentou um pouco da evolução dela e que ela é resetada toda vez, né? Que muda de arco. Vocês acham disso alguma coisa interessante? Acaba permeando uma personalidade única pra ela, pra vocês? Ela se mantém a mesma Galha, né? Ela tá, tipo, em tempos diferentes da vida, ela amadurece e tal, mas a personalidade base dela se mantém, que ela é, assim, arrogante, meio infantil, mas ao mesmo tempo arrogante, ao mesmo tempo forte. É uma personagem feminina até interessante nesse ponto. Eu adoro ela. De ter a doçura e ter a agressividade ao mesmo tempo. É, eu gosto justamente que usa-se do clichê de, ah, ela esqueceu do passado, então, tipo, é uma pessoa nova, do zero. E aí ela tem que descobrir o passado. E isso meio que se reflete um pouco nos próprios arcos, porque no primeiro arco, como, sei lá, não tem lembrança de nada, ela é bem mais inocente, bem mais esperançosa, sei lá, alguma coisa desse sentido, se apaixona pelo menino e tudo mais. E aí, conforme ela vai recobrando as consciências, ela vai ficando mais cínica e mais madura também. Tipo, eu consigo perceber que ela é muito mais madura, embora, tipo, em teoria ela não envelheça, né? Porque, sei lá, corpo robótico inteiro, o cérebro envelhece. Na verdade, não envelhece. Ele, tipo, ele recobra a maturidade que ele já tinha outrora. E aí ela vai se tornando mais profunda conforme avança a história. Isso é interessante. Porque a gente acompanha aí todos esses passos, né? A gente acompanha, sei lá, o Motorball ter despertado um pouco das lutas dela, e aí por causa da luta ela tá um pouco mais madura, e aí ela vai lembrando do passado, ela começa a trabalhar matando gente, enfim, ela vai evoluindo, tem uma evolução meio clara aí. Sim, sim, eu concordo que definitivamente ela vai amadurecendo durante história. Tipo, ela começa com uma pessoa meio que, entre aspas, adulta, né? Mas, tipo, é como se uma pessoa adulta tivesse que passar por todas as fases de novo, sabe? Então ela começa meio criança no motorball. É quase meio que uma rebeldia adolescente, sabe? Sim, total. Depois, total. No Zapan, depois que, pelo jeito em inglês, ficou Zagan, é isso? Não, acho que eu falei errado. É Zapan mesmo. Ah, tá, ok. lá no Zapan, ela tem, tipo, uma certa maturidade, só que junta com uma arrogância, que é aquele negócio dos vinte e poucos da vida, né? E só depois que ela se vende lá pros além, que, tipo, vem de fato uma apreciação da vida. É, uma maturidade. É, ela vira adulta, porque ela literalmente se vende pro sistema pra sobreviver. Exatamente. E ela perde o contato com o pai dela. É, nesse sentido, é bem dividido em fases da vida dela, mas... Não tinha pensado. Engraçado, eu não tinha pensado nisso não, mas é bem isso mesmo. Fascinante pra mim. Acho que então, pode ser uma análise um pouquinho forçada, mas com certeza encaixa. E eu concordo que, apesar de toda essa mudança, apesar de um adolescimento, sempre se mantém... Esse negócio dela, tipo, inerentemente ser um pouquinho arrogante, um pouquinho afetiva ao mesmo tempo, né? Ela é bem arrogante, bem impulsiva, né? E, tipo, sempre denotam que, tipo, cara, ela é muito impulsiva. E, tipo, ela é mesmo. Você vê as ações, então, tipo, não é, né, da boca pra fora. E ela ser impulsiva, por exemplo, tem impacto na narrativa. Então, tipo, eles não querem manter ela como soldado porque ela é escrota pra caralho, então não dá pra controlar. Então, tipo, é bem interessante. Eu vou admitir um negócio pra vocês. Eu lembrava vagamente de como... que tinha sido minha primeira experiência de leitura de Gun. Mas nessa releitura, tipo, eu vi que tem muitas pequenas qualidades desse sentido que tornam a história bem, bem legal, assim. Sabe, tipo, como por exemplo isso, o autor, ele sabe construir a personalidade, e a personalidade tem impacto na história, e, tipo, isso não é tão comum quanto parece, sabe? É uma qualidade que vale a pena exaltar, porque não é tão comum a gente ver isso acontecendo. Como um personagem age ser diretamente causador da evolução da história. Sim, ela é bem ativa, né? Ela não é um personagem que fica esperando as coisas acontecerem pra ela. Ela causa mesmo todos os... Porque, às vezes, o arco todo acontece por uma decisão dela. E é até meio surpreendente, de uma certa forma, porque você não consegue tanto prever o que ela vai fazer. Tipo, a luta dos eu acho bem, bem previsível. Tipo, eu não pensei que ia acabar daquele jeito e ela ia tomar aquela decisão no final e tal. Depois na sala gelada lá. É, e eu tô entendendo que você quis dizer também, estranho, com esse negócio da personalidade dela ser um modificador da história. Porque, sei lá, usando um exemplo ruim aqui, seja que for Naruto, sabe? Eu sempre falo, Naruto é um bobão, ele é um brincalhão, não sei o quê. Mas quando precisa pra modificar a história, pra avançar a história, ele é um puto estrategista e não sei o quê, sabe? Esse negócio da personalidade dele não, tipo, modifica a história. Só que aqui com a Galha, esse negócio dela ser impulsiva, de fato, e, tipo, de fazer as coisas do jeito que ela quer, mesmo, e foda-se, modifica a história. Que nesse, lá no Motorball, quando ela, tipo, eu quero o número 99 porque eu quero, sabe? E, sim, tipo, é o conflito que surge 100% por causa da personalidade dela. Não, não surge da narrativa porque, tipo, uma força externa exigiu isso. Não, ela exigiu isso, sabe? Tipo, isso é bem interessante. Sim. A história roda em volta dela e muda por conta dela. É, depois revela que o 99 era o número dela de soldado, né? Exatamente. Mas isso é uma coisa que o autor, ele perde um pouco de ponto em planejamento, porque dá pra ver que ele não planejou as coisas, só que ele toma umas decisões baseado no personagem que ele já criou, e aí, por isso, a história fica mais imprevisível pra ele também, só que fica mais natural ao mesmo tempo, porque ele não tinha pensado no... Dá pra ver que ele não tinha pensado em todo aquele arco do Den e do filho do Nova lá. Dá pra ver que não tava desde o começo. Só que ele fez porque ele pensou, bom, a Gary tá indo pra esse lado, então a história tem que ir junto com ela. Então eu vou ter que criar uma história que siga esse caminho que ela tá. E inclusive, eu vou criar um mundo que existe todo fora, tipo, da cidade de Sucata, né? Então, tipo, ele comenta, tem uns outros lugares aí que tem humanos ainda, não é tudo... É um negócio específico da cidade de Sucata ali, que é todo mundo ciborgue, mas aí tem uns lugares que ainda as pessoas são humanas normal, sabe? Então, pô, de fato, ele vai, tipo, parece que moldando a história conforme a personagem tá indo, né? É, e precisa ter um conhecimento muito claro de quem é essa personagem. Ele tem, o fato dele ter criado essa personagem tão viva é realmente algo a se exaltar. Ela é, no final das contas, muito orgânica, né? É, ironicamente. Eu vou aproveitar, deixa inclusive pra puxar aqui dessas pequenas surpresas super positivas de Relegant. Uma delas, pra mim, foi justamente a narrativa de, tipo... Embora não exista um planejamento a longo prazo, né? Como a gente já citou várias vezes. Você vê que o autor, ele tem um controle narrativo bom daquilo que ele planeja a curto, médio prazo. Então, sei lá, toda essa toda a existência do arco do Zapan, cara, isso puta tipo, que pariu, nunca, né? Nunca que eu ia imaginar que ia acontecer isso na, tipo, lendo a primeira vez. Que, tipo, o cara aleatório, que ela deu um soco aleatório no... um chute, na verdade, né? Foi uma voadora, sei lá, deu um golpe só pra humilhar ele. Sim, tipo, tudo isso ia resultar num acontecimento inacreditável mais pra frente, sabe? Não, ele faz duas vezes, né? Porque primeiro ele faz o cara ficar puto e ir atrás do Yugo, causar a morte do Yugo, daí ela arranca a cara dele e parece também que, acabou o cara, ela arrancou a cara dele. E aí ele volta de novo pra, tipo, ter um super arco fudidão que vai mudar a vida dela pra sempre. E não só isso. Então, aí, tipo, no arco dele... Três vezes, na verdade. É, três vezes foi... Ela humilhou ele quando apareceu lá o macaco, no comecinho do mangá, ela humilhou ele quando eles estavam no bar. Aí depois teve lá com o Yugo, aí depois que ela arrancou de novo a cara dele ali com o cara dos cachorros, pra depois, tipo, então, mano, foi muito... Não, ela tinha arrancado a cara dele antes, ela arrancou de novo. Arrancou de novo lá com os cachorros. É verdade. Primeiro tem os cachorros e depois ele volta pra uma segunda vez. E aí, coisas que levam a outra. Aí, tipo, o cara dos cachorros, que era o pai, ele dá um dos cachorros pra criança, e aí a criança mais pra frente volta com esse cachorro, e a existência desse cachorro faz ela reconhecer quem é a criança, o cachorro tem atuação na história, a menina tem atuação na história, sabe, tipo, ele consegue puxar todas as linhas que ele foi desenhando e, tipo, começa a juntar tudo em vários momentos diferentes e, tipo, isso é muito bom. Eu acho isso muito bom mesmo. Eu acho bom também, mas eu quando eu li, eu ficava meio... Esse personagem precisa tá aí, porque, tipo, parece que ele pegou um coadjuvante e enfiou na história. Eu fiquei... O que esse cara... O Foggia, por exemplo. Eu não sei se o Foggia precisava existir, sabe? Não, embora eu ache ele interessante. Mas parece que, tipo... Ele se não tu precisava. For calcular quanto ele tá na história, ele tá, tipo, sei lá, uns 15 capítulos ele aparece, de todo o mangá. Uhum. Menos que isso, talvez. E ele tem uma importância fodida. E é isso que eu sinto um pouco de falta de continuidade, tipo, usar os personagens que estavam no começo e, sabe, os personagens que são importantes, eles serem importantes sempre, ou algo parecido, sabe? Não pegar um personagem aleatório e dar uma super importância pra ele. Mas aí é uma pergunta, o Foggia é importante pra quê? Tipo, ele é só o namorado dela, pra todos os efeitos. Não, pra mim a importância do Foggia foi o que eu pensei também, porque acho que em algum programa a gente comentou que, tipo, ele meio que surge do nada e desaparece nunca mais, né? Uhum. E eu fiquei pensando que ele é importante pra, tipo, ela recobrar algum sentido da vida dele, dela, porque se eu não me engano, ele aparece depois que ela descobre que o Ido não existe mais, né? Que ele perdeu a memória dela e nunca mais vai ter, né? Não, é antes. Mas ainda assim... É logo no começo do arco que ela tá trabalhando pra Zalina. Mas ainda assim... Mas a importância dele pra mim é, tipo, pra ela ganhar sentido na vida dela, né? Então, o que eu tô dizendo é que, tipo, a importância dele é tipo, pra história. Não é grande mesmo. Ele é um personagem... É que o Leonardo comentou de, tipo, ele tá pegando coadjuvante e colocando a história como se fosse importante. Mas, tipo, ele não é importante. O Foggia, ele poderia muito bem não existir. Só que, tipo, ele existe por um propósito pra ela, mas narrativamente, pro arco de acontecimentos, ele não é relevante. Ele é relevante pro arco da Gali. Então, tipo, eu acho isso válido. Eu acho isso mais interessante do que, tipo, realmente tira um cara aleatório do nada e coloca ele como o grande salvador da pátria. Mais ou menos foi o que aconteceu um pouco com o Caos, né, que é o filho do Death Novas. Mas, pelo menos, ele teve um arco também de acontecimentos dele, fez mais sentido, etc, etc. Não, e a Gali sempre a lembra dele durante a história, depois que ele desaparece, sabe? Sim. Sim, ela mantém isso que a gente falou, ela tá sempre viva, né? Ela mantém as lembranças delas viva. Até ela fala do Yugo, fala, tipo, aparece no fundo e tal, da mente dela. Mas o meu conflito sempre foi que eu sentia isso, que, tipo, nossa, esse personagem é aleatório, que o cara inventou agora num capítulo, e aí ele deu um super arco pra ele em mínimos capítulos, e aí ele foi super importante pra aquele momento da história. Eu pensava isso conscientemente, só que sentimentalmente eu tava, tipo, caralho, esse personagem é muito foda, que da hora esse arco dele. Funcionava, entendeu? Mesmo não fazendo sentido. Que nem o fotógrafo aleatório, que veio do nada, e, tipo, tem um capítulo que do nada, e foi importante, no fim das contas, e foi bom pra caralho. Foi uma das memórias, né? Então, sim, mas uma das memórias mais fortes que eu tenho do mangá era essa, tecnicamente, na minha cabeça, não faz sentido fazer isso, mas dá certo nesse mangá. Eu acho que faz sentido pelo tipo de narrativa que ele tá fazendo. Como a gente falou que ele tá, tipo, acompanhando a Gali, tipo, do nada aparece alguém que é muito importante pro mundo na sua vida, sabe? Em algum momento ela ia cruzar com alguém que tinha alguma relevância e que valia a pena contar a história. A gente tem que lembrar que, tipo, tem muito que a gente não viu da Gali, sabe? Ela falou que ela passou 10 anos no deserto. Então, tipo, a gente não viu 10 anos de pessoas que ela viu e interagiu desde então. A gente viu especificamente quando era relevante pra todo o arco de narrativo da história. Então, eu acho que faz sentido. Tipo, ver um cara aleatório, por exemplo, o cara da foto. Tava contando o arco narrativo do Bar Jack, do que isso significava, e aí um pouco da menina lá, Koyomi, que ela tinha retornado e tal. Aí criou esse personagem pra poder dar uma relevância que, tipo, existiu alguém que registrou isso e esse registro vai ser relevante de alguma forma. Então, tipo, eu acho que funciona, assim. Eu acho que funciona bem. E também se a gente tá perguntando por que funciona, eu acho que tem muito... A aleatoriedade é muito orgânica, sabe? Na nossa vida mesmo. As coisas acontecem só, sabe? Pra mim, aparecer um personagem do nada e sumir... Muitas vezes, a nossa vida é assim também. As pessoas aparecem do nada na nossa vida e fazem um efeito muito significativo. E às vezes elas aparecem também, sabe? O importante é não ser um Deus Ex Machina. Em nenhum momento eu senti que, tipo, existia um Deus Ex Machina aqui. Tipo, todas as vezes que aparecia um personagem novo com uma relevância, existia toda uma construção pra justificar aquele cara tá ali de alguma forma, e existia um payoff válido. Tipo, nunca era gratuito. Tipo, veio esse cara aqui, e esse cara aqui salvou todo mundo, e aí acabou esse cara, sabe? Sim, e ele apresenta muito bem também os personagens. Apresenta, por exemplo, a menina lá do... que é a operadora dela. A Lu ou Lu? Lu. Lu alguma coisa. Ela é a operadora dela e, tipo, tem toda uma construção dela como operadora pra em algum momento específico ela salvar a Gali. É super importante a participação dela. Mas ela é um personagem extremamente secundário. Mas ela foi construída pra isso, pra chegar nesse ponto, sabe? Então, ele sabe o que tá fazendo. Eu acho isso muito bom. É engraçado que, tipo, ela é uma personagem completamente secundária e aí ele usa ela pra fazer uma das cenas mais icônicas de quando a Gali tá no Misalem, que é, tipo, ela segurando a menina, salvando ela do lixo lá. Tipo, é uma cena que representa muita coisa, só que é a Lu, sabe? Que é uma menina aleatória do nada. Mesmo assim funciona. Porque eu acho que o autor tem ótimas ideias de o que ele quer passar. Ele só não teve tempo, talvez, pra rebuscar, porque ele não coloca tanto aquele foreshadowing, por exemplo. Tipo, ele podia ter feito uma construção desde o começo que tá rolando uma revolução do Den desde o começo da história, sim, por exemplo. Sim. Mas ele não fez isso. Ele podia... Várias coisas ele fez. E a única coisa que ele fez foi o Destinov, que eu acho um personagem bem mais ou menos, no fim das contas. Foi mas a única coisa que ele fez foreshadowing. É, eu quero até falar do Destinov justamente, mas pra mim ele até que tem foreshadowing, porque até o caso da Lu, que é um planejamento que nem o Estranho disse, mais ou menos a médio prazo, foi até justificado o motivo dela ser trocada, sabe? Porque, tipo, trocou o operador porque tinham que colocar um cara inútil ali mesmo. Menina e uma menina inútil ali. Então, tipo, ela serviu como uma construção pra salvar e, plus, tinha motivo pra trocar ela mesmo, porque tinha que ser uma pessoa meio que idiota ali mesmo, sabe? É, sim, então, depois tem um tipo, payoff. Conectou tudo pra mim ali. São, tipo, dois payoffs ali funcionando. Então, pra mim, tem um bom planejamento a médio e a pequeno prazo. E, justamente, você comentou aí do Dash Nova, pra mim, na releitura que você comentou tanto aí, estranho, a surpresa foi lembrar que o Destiny Nova tava ali desde o primeiro chefão, né? Tipo, desde o macaco. Desde o macaco. Eu acho isso interessante, e, tipo, sim. Não gosto tanto dele como personagem, eu acho. O Destiny Nova, é? Eu queria pelo menos falar dele, que eu acho, tipo, ele aparece desde o comecinho ali, desde o macaco, e, tipo, não é que ele só aparece ali de... Ele só aparece com uma sombra, mas, tipo, ele tá exercendo ali o papel que ele exerce até o final, que é, tipo, modificando a pessoa pra... E moralmente pra ela alcançar o objetivo dela, né? Sim. Ele até fala depois com todo mundo que ele só pega inúteis e tal, e o macaco foi o primeiro personagem que apareceu, tipo, é um inútil de fato, e ele era um bosta, e ele era um morador de rua e tal, e o cara ajudou ele a virar um cara fodão. Sim. Assim, a personalidade dele... É discutível. É bem discutível. Eu não gosto desse negócio do pudim. Eu vou falar que eu não gosto dessa piada do pudim. Ele é o L. É o L. Mas é que é muito louco isso, porque ele, eu acho um personagem ruim, porque ele tem essa coisa de, sei lá, ele nunca leva nada pra mim, e toda essa história de karma também eu não acho tão interessante, só que tem uma cena, que é a cena dele no sonho da Gali, que é tipo um arquinho de algumas páginas, que é emocionante de verdade, que é um personagem que eu odiava, e ele conseguiu me fazer me preocupar com o cara, só que depois ele fica meio que indo e voltando de, ele é mau, ele não é mau, será que ele é mau, será que ele é mais ou menos, e aí o autor não tem muito uma bússola moral, no fim das contas, isso eu sinto falta do mangá inteiro, inclusive, ele nunca diz quem é que tá errado. Ah, o cara é louco, ele gosta de assassinar. Será que não é bom? Isso não é bom? Será? Eu não sei. O cara gosta de assassinar mulheres ele tá tirar querendo... foto delas, tá então, ligado? Então, ele tá criando um mundo que, tipo, existe isso. E que, tipo, essas pessoas... O mundo, ele é tão zoado que as pessoas boas e as zoadas estão, tipo, convivendo e elas não sabem que uma é boa e a outra é zoada, sabe? E, mas eu acho que as pessoas são boas e zoadas. O próprio Destiny, não sei se é, mas ele é zoado. Só que ele tem momentos que ele é bom, e aí eu não sei, no fim das contas, se eu era pra interpretar ele como um grande vilão que teve uma redenção, ou se ele é uma pessoa boa, entendeu? Não, pra mim, esse é o ponto justamente, tipo, de não ter uma linha. Pra mim, o Destiny Nova é, tipo, a representação máxima dessa falta de bússola, mas, tipo, pra mim eu vejo mais como uma apresentação de fatos do mangá, sabe? Então, pra mim, ele é a representação máxima da ciência. A ciência pura, sem moral, sabe? E não é que ela é necessariamente imoral. Só não tem moral, sabe? A moral. Que tem de... É, a moral, essa é a palavra. Então, tipo, pra mim, até o final do mangá, ele é sempre assim, sabe? Tipo, ele faz as coisas, faz pela ciência. Ele modifica, ele faz as pessoas terem o sonho delas ali. Só que, tipo, o preço que ele que acaba sendo cobrado é muito grande, né? Sim. Então, o cara ali do Motorball teve que pagar com a vida dele. Ele morreu super jovem. O macaco virou um cara insano ali. O Zapan perdeu completamente consciente dele. Mas todo mundo realizou os sonhos que eles tinham, né? E pra mim, o mangá só traz essa pergunta, tipo, será que foi correto isso que ele fez? Talvez não. Mas ao mesmo tempo ele trata o Destiny Nova como um personagem extremamente caricato e vilanesco, né, na maior parte do tempo. Eu acho que ele trata como antagonista. Ele trata como o cara a você achar e obter respostas o tempo todo. Esse é o cara que ele sabe de tudo que tá acontecendo e ele vai poder te explicar. E aí ele só é vilão de verdade no finalzinho do último arco, né, tipo, no penúltimo arco, né, não no, quando tá lá em Zalem. Antes disso, é, tipo, aí ele é vilão porque, tipo, ela tá enfrentando ele diretamente. É, mas eu acho que antes disso ele era um antagonista das sombras, por assim dizer. Sabe, tipo, ele não fazia nada por maldade. Ele não fazia nada por tipo, ah, eu vou fazer isso aqui pra ele atacar, vou reconstruir aqui o Zagan pra ele matar Zapan, pra ele matar a Gali. Não, você construiu porque sim. Queria reconstruir esse cara, queria fazer o experimento com a armadura do Berserk e deu a merda que deu. Exatamente. Sim. E até no final, quando ele dá o corpo Berserk de volta pra Gali, só que, tipo, reconstruído, é muito ele só, de novo, pegando alguém que tava inútil ali, que ela tava praticamente morta, e dando de volta o sonho pra pessoa, né? A falta de moralidade nisso tá que o cara deu um poder insano pra ela, que ela podia destruir tudo, né? Sim, sim. É isso até, quando a gente discute o final, eu quero... Porque o final, eu acho que o Stranger falou que não tem Deus Ex Machina no momento. Eu não, acho que aí o final tem. Um pouquinho, né? O final é todo um capítulo à parte que eu quero discutir separadamente. A gente comentou, então, pode falar. Outro probleminha só que eu tenho, que eu queria saber do Estranho, porque eu não sei se isso é coisa de tradução. Porque eu acho que tem muito diálogo expositivo constante. No começo, eu me incomodava muito. Que, tipo, era diálogo expositivo pra dar com pau. Isso é... Vocês concordam? Você tem algum exemplo de cabeça aí? Também não sei. Não lembro de nada específico disso. No começo, com certeza, tem algumas coisas. E ainda mais, a gente comentou das notinhas de rodapé e tal, mas acaba sendo orgânico pra mim, ou bastante, sabe? É natural bastante a exposição. É um pouquinho tipo, demais, às vezes, e é um mangá bem carregado, né? Mas o que ele explica, eu sinto que era necessário explicar em exposição. É, eu acho que ele é até sutil, às vezes, em algumas coisas, sabe? Tipo, a gente já vai começar, por exemplo, a falar dos arcos específicos, mas, por exemplo, no primeiro arco, primeiro capítulo, basicamente, que é o Ido caçando gente, dá entender que ele tá caçando as pessoas pra pegar as partes pra Gali. E aí isso fica bem sutil. Ele mostra a mulher morrendo e aí mostra no quadro seguinte a Gali com os braços da mulher. E tipo, só isso. Uh-huh. Ele é sutil. Ele é bem sutil em vários aspectos. Então eu acho que, sei lá, Se tiver exposição, eu não me lembro de nenhuma que tenha me incomodado, não. Se ele é expositivo em alguma coisa, é só no world building, na construção de mundo. Que nem ele falar, ah, aqui é a cidade de sucata, aqui é os restos da cidade de cima, que é as além, sabe? Um pouquinho disso aqui ali no world building, mas tipo, exposição dos personagens e do que tá acontecendo, isso eu não sinto não, com certeza. Sim, o que eu sinto mais é que às vezes ele substitui sentimentos que a gente podia perceber pela ação, e ele faz o personagem falar esse sentimento. Eu realmente não tô conseguindo achar algum bom exemplo agora. Um exemplo. Vale seu comentário. Vamos comentar um pouquinho dos arcos agora, um pouquinho por vez. Tem muita coisa, sabe? A gente falou dos arcos quais são, meio rápido. Mas é muita coisa que acontece nesse mangá, não dá pra comentar tudo, é claro. Mas falando brevemente assim do primeiro arco, que é o arco... Tudo que acontece antes do Motorbom. Então tem o macaco, tem o Yugo e tem tipo a construção do corpo da Gali. O que vocês acham? Só que são dois arcos aí, eu acho, né? Que tem um time skip entre o fim do macaco e o começo do Yugo, se eu não me engano. É, o do macaco é arco de apresentação, né? Pra todos os efeitos. Uhum. Ele, sei lá, eu não acho tão importante, eu não acho o macaco um personagem tão interessante assim. Por causa de uma ou outra particularidade, como por exemplo o fato de que a inteligência dele varia de acordo com o corpo, então quando ele tava com o corpo gigante, ele era mais burrão, aí soltou a cabeça e tipo, ele era super articulado pra falar. Começa a falar de Nietzsche, né? É, começa a fazer citação filosófica e o escambau. Tipo, mas é só isso. É só um arco normal que apresenta o Panzerkranz, que é a técnica de luta. Que é sei lá, eu não sei se tem um trope pra isso, mas é tipo, é aquela habilidade que, por via das dúvidas, em algum momento ela saca alguma habilidade desse conjunto de conhecimento dela que ajuda ela na situação atual. Sim. Uma coisa que eu queria citar desse primeiro arco é o Ido. Eu acho que ele é um dos meus personagens preferidos, provavelmente, desse mangá. Porque ele, se tu olha o design dele, parece que ele vai ser aquele cientistazinho Professor Carvalho, sabe? Tipo, o cara normal que não faz nada, que é só o cientista. Mas aí depois revela que, na verdade, ele tem essa coisa de matar pessoas, e ele tem um tom de cinza ali, tipo, ele é meio cuzãozinho às vezes, ele não é tão bonzinho, mas ao mesmo tempo ele é bem bonzinho sim. Eu acho que podia ser um personagem clichêzão, mas ele tem um twistzinho. É verdade, né? E ele gosta de matar as pessoas, né? Exato. Tinha isso também, parece que ele é meio arrogante nobre. Também. Sim, ele é meio arrogante também. Porque ele bate nas pessoas, tipo, meio sem motivo às vezes. Não, e a presença dele depois no Motorball, muito relevante, né? Sim, ele é meio maldoso, meio malicioso no jeito que ele trata a Gali. É bem interessante, sim. Eu até fico triste que depois ele some, porque eu acho que ele serve assim como esse personagem humano tridimensional, e aí depois ele vira meio que essa figura endeusada pela Gali, que aparece só em lembranças, vira meio que a Rose Quartz de Steven Universe. Eu não sei qual seria um bom exemplo de mangá. Nossa. Tu sabe de algum exemplo? Bom exemplo. Esse personagem que é... Ele vira um Minato de Naruto, tipo, ele vira um deus, assim, Ele não é um deus por ser forte, mas ele é um deus porque ele só tá sempre na lembrança, ela faz tudo por ele e tal, fica lembrando das grandes frases dele. E no fim não tem tanto um payoff disso. Ele só... É isso aí. Ele esqueceu mesmo. Ele é um personagem que participou da vida dela, teve uma relevância em algum momento e segue a vida. É o que a gente falou no começo. Toda a história é a história da Gali. E a Gali era uma criatura que ela tava aí antes da gente ver ela e, tipo, ela vai durar provavelmente depois, como as eternas continuações de Gun dizem. Tipo, ela vai continuar muito depois disso. Então, tipo, ele foi importante por um bom momento. Ele ajudou ela a ela ser essa nova... Ela ser Gali, né? Porque ela não era Gali, era Yoko. E aí ela ser Gali é ele que causa, mas segue a vida. Ele ajudou ela naquele momento, cumpriu o arco dele, que foi um arco que eu achei relevante, de forma geral. É um pouco triste pensar que, tipo, ele não vai voltar, ele só apagou a memória mesmo e acabou, não tem mais. Mas, sei lá, esse drama justamente dele ter esquecido é um drama interessante pra história. É ótimo que você fique triste que ele nunca mais volte, porque, né, essa é a mesma sensação que a Gali ficou no final, né? Tipo, meio esse agridoce dela ter encontrado ele de novo, só que, né, nunca mais aparecesse de novo. Acho um desperdício de um personagem tão interessante, sabe? E porque quanto mais ele aparece, mais ele fica interessante pra mim, quando ele aparece lá mendigando na cidade do Motorball. E ele é o pai dela, tá ligado? Eles têm uma relação muito forte. Eu achei que ele ia ser um personagem bem mais relevante. Eu lembrava dele bem mais relevante da primeira leitura, mas aí ele some na metade. Inclusive é meio esquisita a relação deles, que ele é pai dela, mas às vezes a relação parece meio que um romance. Não, nunca apareceu romance não, pra mim, romance, não. Tá não. Forçando. Tem um momento que a Shumira fala, ela é tua namorada? E ele fala, não, não é. Daí ele pensa, o que será que a Galia é pra mim? Porque, tipo, tua filha, mano, filha, não tem muito, né? É porque, sei lá, né? Pode ser, tipo, uma amiga, companheiro, porque, tipo, não é filha, filha. Ela é uma pessoa crescida, ele queria que fosse, sabe? Mas não é. Mas quando ela vai encontrar ele de novo, quando ele tá com a memória perdida, ela fica, ai, como será que eu falo com ele? Será que eu dou oi? Ah, não, vai parecer estranho. Tipo, não, acho que você tá lendo demais, tá lendo demais. Eu acho que tá lendo demais. É mais inocente, eu não li esse nem momento nenhum. É bem mais inocente que isso, eu acho. Só eu. Ela tava emocionada de ver o cara de novo. Não, ela tava com a bochechinha vermelha. Se ela tava com a bochechinha vermelha, era romance. Senão, não. É, acho que não. Então não. Então não era romance. Logo em seguida, a gente tem o arco do Hugo, né? É uma coisa interessante desse arco. Posso falar uma coisa errada, rápido? Olha. Ele não é muito novo pra ela, não. Tem algo errado aí. Ela tem muitos anos de vida. Todo mundo é muito novo pra ela. Pois é, né? Não, mas mesmo assim, né? Tipo, ele não é menor de idade, sei lá. Ele tem cara de ter uns 13, 14 anos. Não, eu acho que eles citam a idade dele em algum momento e, tipo, ele é menor de 18 anos. Em tese, ela é, tipo, uma... Uma criança, né? Ela é uma adulta, né? Não, mas ela também é uma criança ao mesmo tempo. Tecnicamente, né? Tecnicamente, ela é uma adulta já. Não, mas ela tem memória de criança, então... Rolou pedofilia aí, eu achei. Ok, acho que vocês estão lendo demais. É uma coisa que eu queria a opinião de vocês, achei muito interessante, e que nunca mais foi comentado, talvez, tão diretamente assim. Esse dilema dela ter um corpo robótico foi explorado nesse arco aqui agora, né? Eu achei tão interessante isso. E meio que a resolução de... Ah, é assim que eu sou, sabe? Ele cita isso um pouco depois, porque até porque vira o conflito do pessoal desalém com a cabeça. Uhum. Meio que é um pouco disso também, porque pra mim esse é o único motivo que o pessoal desalém pode ficar tão maluco por não ter cérebro, então. Tipo, ah, eu não sou um corpo humano de verdade. E a mulher aquela da seta na cabeça também cita isso, que tipo, ah, uma pena que tu não sente os prazeres da carne, não sei o quê. Mas realmente não é desenvolvido de forma complexa e profunda. Eu queria que eu tivesse sido um pouquinho mais desenvolvido, talvez. Conforme ela... É que assim, em teoria ela é cyborg há muito tempo. E aí, tipo, ele perdeu as memórias. E aí, tipo, o primeiro conflito de alguém com um corpo cyborg é falar, caralho, eu sou um cyborg. Só que, tipo, eu acho que esse nunca foi o conflito de verdade dela. O conflito de verdade dela era muito mais de quem eu sou do que qual é meu corpo. Então eu acho que ele ficou o tempo ideal na discussão do corpo dela, sabe? Ele passou por isso como demonstração de que é um conflito válido. Mas nesse mundo, esse conflito, ele é rapidamente superável, sabe? Porque é comum. Todo mundo é, sim. É comum ser igual a ela. Então, eu acho que aceitável nesse sentido. Faz sentido. Ele beijar ela e falar que tem gosto de bateria, né? É porque, tipo, é natural, eu acho, porque essa coisa desses arcos que ele faz, nesse arco esse é o tema, e depois foda-se, tipo, é outro arco, outra saga. Eu vou dizer que eu gosto rapidinho da narrativa de construção, da, tipo, da apresentação que o Hugo, ele é o cara que tá roubando os, como que chama? A coluna? Coluna cervical de todo mundo. Uhum. Porque começou, em algum momento teve a luta que ela derrotou os caras, e aí ele vê os caras caindo e fala, ah, vou pegar aqui a coluna porque é valiosa, né? Dá uma grana. E aí corta mais pra frente alguém roubando de verdade. E aí, tipo, mais pra frente corta e é ele que tá roubando, sabe? Tipo, é uma boa construção desse acontecimento. Que planta a ideia de que ele tem interesse nisso e que existe interesse do público nisso, né? De compradores do mercado negro nisso. E aí, tipo, mostra acontecendo e mostra que era ele. Então, tipo, faz todo sentido essa construção. Eu gostei muito quando eu vi essa sequência, porque eu não lembrava que esse era o rolê dele. Eu lembrava muito pouco, digamos, pra falar a verdade. Eu lembrava de coisas muito pontuais. Sim, e ainda dá essa complexidade dele não ser uma pessoa boa, tipo, ele é meio que um pau no cu, no fim das contas. Mas ele também, ele não mata as pessoas, ele deixa as pessoas vivas. Ele só rouba a coluna. Sim. Ninguém tem uma conflito... é essencialmente bom nesse mangá, né? Sim. É, todo mundo é meio louco, na verdade. E o conflito que a gente falou sobre ter o corpo robótico, tipo, surge um pouco meio que nele, né? Em seguida. Então é interessante também. Tem uma coisa a levar a outra de alguma forma. Esse é o arco mais dramático e depressivo, eu acho, né? Que a história do Yuga é muito triste. É, muito bad vibes, né? Não, e o jeito como a história da Gali se encaixa nele é também muito triste, porque no momento que ele vira um procurado, tudo cai por água abaixo pra ela, né? O que vai acontecer? Ela vai ter que virar uma procurada também, né? Vai ter que abandonar tudo por causa desse moleque. É muito... Sim. É bem triste também. E daí eu acho que faz sentido ela ir pro motorball depois. Tipo, realmente aconteceu uma coisa ruim, uma coisa dramática de verdade. Não foi tipo ela. Faz sentido, sabe? A gente entende por que ela tentou fugir desse mundo e tal. Eu acrescento só mais um detalhe desse arco, que é da construção sutil do mundo, que, tipo, teve muita exposição em vários momentos, mas aqui teve algumas coisas sutis, como, por exemplo, tipo, quando ele começa a subir pelos cabos, tipo, primeiro pra começar que, tipo, eu sempre pensei, pô, por que ninguém sobe por esses cabos, né? Quando você tá lendo pela primeira vez, fala, já é tão difícil subir lá, sobe só pelo cabo, né? E aí, tipo, tem todo aquele negócio das lâminas que vão descendo, e aí quando ela fala, o que tá acontecendo? Aí alguém fala assim, ah, sempre que alguém sobe, acontece isso. Então, dá a entender que é algo comum, sabe? Tipo, fica, eu acho bem interessante. Tipo, nossa, ele tá no nível 6, até que ele subiu bastante, sabe? Caraca, é comum e existe algo que é comum nesse acontecimento. Então, tipo, quer dizer que acontece com muita frequência. Sim, então, sim. Sutileza da construção do mundo, que tipo, muitas pessoas tentam fazer isso e todas as fases. Eles chamam de sistema anti-ratos, se eu não me engano. Eu imagino que tipo, devam ir ratos de fato pra deixar esterilizado as além, eles têm isso, corta sim, até bicho. Sim. Eu gosto bastante da resolução do Yugo nos cabos ali também. Eu gosto do final, desse final de arco, porque ele vai lá e meio que aceita, ah, deixa, eu não vou pras além nunca mesmo, vou viajar com a Gali, e aí ele morre. Eu acho, adiciona muito, tipo, pro drama mesmo que você comentou do negócio, sabe? Tá tudo bem resolvido e, tipo, ele morre por terceiros, sabe? Sim. Sim. Gosto bastante disso. E é tudo culpa do Zapan, no fim das contas, que vai voltar depois. A gente vai pro Motorball, então, né? Eu quando li pela primeira vez, achei meio forçado ela ir pro Motorball e ficar toda modificada assim. Mas, tipo, depois de um arco dramático desse, realmente, eu concordo com você, Leonardo, que faz sentido, sabe? Tipo, ela tá ali, ela tá assim. E também, a gente não viu... A gente chega lá, ela já venceu nove corridas, né? Sim, é, acho por aí, eu sei isso, não é? Por aí. Eu gosto muito do jeito que ele começa arcos, ele sabe muito bem começar, porque ele nos deixa curioso pra saber como é que tá a Galha. Uhum. E aí ele começa ele narra com pela perspectiva do Ido, é. Exato, exato. E não é só nesse arco, no arco do Yugo também começa com no meio de uma cena, não, a gente não sabe onde ela tá, tipo, ela cai perto do Yugo e ele fica, por que tu caiu aqui, o que tá acontecendo? E aí a gente fica curioso pra saber. Eu acho um bom começo de arco, sempre. E aqui a gente conhece o, como é que era o nome do cara? Jashugan. Jashugan, é. Né? Eu acrescento que a gente conhece vários personagens interessantes, tipo, mesmo os meio coadjuvantes, os mais coadjuvantes de todos, que é o pessoal que joga no Motorball, eu acho que é interessante no nível aceitável. Aí tem o Ed, o nome? Eu não lembro, que é o treinador dela. É, acho que era Ed. É, assim, o Ed. Que ele é um cara que, tipo, tem uma construção, tipo, a médio prazo também, né, que, tipo, mostra que ele é o cara que treme, e aí lá no final do arco do Jashugan ele explica por que ele é o cara que treme, sabe, porque ele usava drogas pra tentar competir com o Jashugan e as drogas acabaram com a carreira dele, etc. Sim. E que, tipo, ele todo era o arco do Jashugan. É, e todo o arco dele era pra ela ganhar do Jashugan, e, tipo, não por ela, por ele, sabe? Ele queria ganhar do Jashugan. E aí, tipo, sim, termina meio... Ele morre meio nessa bad vibe, sabe? Tipo, do cara que... É. Ele era legal, mas, não é, mas era meio cuzão. Então, é um bom arco de personagem. Essa morte foi uma das que me deixou mais triste quando eu li, quando eu reli, principalmente. Porque o cara morre e fala, putz... Que merda, acho que eu sou azarado mesmo. Eu fiquei, mano, que vida triste desse cara, tá ligado? Ele tentou ganhar o negócio e aí ele achou uma mulher que ia ganhar pra ele e aí ele morreu antes de ver ela ganhar. E no final, quando ela não ganhou, tá ligado? É muito sim, triste. Não, e também ele... Eu acho que ele, principalmente, nesse finalzinho dele e o outro coadjuvante que eu acho que é interessante, que é o... É o carinha ali que era antigo número 99, que é o... Ah, é o, ele é bom mesmo. É o Rei Sem Coroa. Eles sim, dois fazem um papel bom de meio que desconstruir esse objetivo da Gali. Porque ela foi pro Motorball porque ela queria descobrir quem ela era, né? E, tipo, ela achava que dentro do Motorball ela tava se encontrando, porque ela tava relembrando as coisas. Só que o Ed e esse cara, depois quando o cara virou pra ela, você não é daqui, você não é daqui, sabe? Né? Você não pertence ao Motorball. A gente vive o Motorball, você não. A gente é isso daqui, você não é isso aqui. É, exatamente. Faz ela perceber que, tipo, não é ali que ela vai se encontrar, não é ali que ela vai encontrar o passado dela. Ele, e é claro, nesse finalzinho aí do Ed, que, tipo, ela fala, o Ed tava full nisso e eu só tava, tipo, na brincadeira no final das contas. Sim, sim. Esse personagem, o 99, o Ajakut, ele é meio One Piece, assim, ele é um personagem com design muito louco, e aí ele é um cara de boas, é um cara da hora, tipo, é uma construção que eu acho engraçado, porque ele começa parecendo que vai ser só mais um que vai apanhar da Gali, e depois ele, tipo, vira meio discípulo dela e tal, e ajuda ela pra caralho. Eu gosto da construção dele. Tem um momento que eu acho um pouco, mas apesar de tudo isso, tem um momento que eu acho que é um pouquinho enrolado demais nesse mangá é o Motorball no geral. Tipo, principalmente na releitura. Teve uma corrida demais ali, sabe? Teve uma corrida a mais, na minha opinião. Talvez. É porque é realmente também uma mudança bem louca pro mangá. Tipo, se tu olha esse arco e os outros arcos, esse aqui é muito... Tipo, vira um mangá de esporte, basicamente. Principalmente porque teve uma corrida inteira que era só pra recrutar as pessoas. Não, então, esse é o meu maior problema. Não é, tipo, ter uma corrida a mais, que você falou de Deus. É que, tipo, essa corrida foi longa demais. Porque pra recrutar. Quis criar todos os personagens, então, tipo, teve conflito com o cara da corrente, teve conflito com o subalterno do cara da corrente, aí teve conflito com a menina lá, que é super rápida, e foi um conflito longo também. Então, tipo, podia ser um pouquinho mais rápido nessa parte, é mais isso. Porque por corridas em si, tipo, eu acho que foi uma quantidade aceitável, sabe? Tipo, foi a primeira pra apresentar o esporte, a segunda que era, tipo, um mano a mano, que era com o cara pelo número. Aí teve essa, que foi bem mais longa, e teve a última. Tipo, foi quatro, não foi tanto. Mas é que essa terceira foi tão longa que parece que são mais de uma, sabe? Parece a mais irrelevante também. Então, justamente, é isso que eu ia falar. Que o maior problema pra mim dessa terceira é que ela é muito longa pra recrutar todo esse pessoal. Aí na quarta, a primeira coisa que ele faz é... Ah, esquece esse pessoal aí, deixa pra lá. Mas eu achei isso legal. Isso é muito louco. Achei uma desconstrução legal. Você gostou? Eu gostei um pouco, eu vou dizer. Porque, tipo, serviu... Do final, acabou... sendo tudo um grande building pro Jashugan, sabe? Pô, não adianta você trazer a galera que era o mais fodão da área deles. Esse cara, ele é tão fodão, mas tão fodão que ele vai cagar todo mundo em 10 segundos, sabe? Tipo... mas eu acho que ele podia ter construído os personagens mais rápido, então. Tipo, construído eles já nessa corrida, por exemplo. A construção deles não é tão relevante, assim. Tipo, a mulher aquela que é super rápida, ela não tem um arco, tá ligado? Ela não tem uma personalidade. Então, tipo, podia só apresentar e aí ela perde. Mas teve um tempo entre uma coisa e outra, sabe? O problema foi a terceira corrida, ser longa demais. Esse foi o problema, com certeza. Porque essa quarta aí que ele derrota todo mundo, pô, vai falar que não é uma sequência de página legal. Não, um monte de páginas sem fala e, tipo, seu cara só destruindo todo mundo um atrás do outro. Porra, melhores páginas, cara. Não, tem a página dela oferecendo o coração dela pra apostar no, naquela. Porra, vida. Era isso que eu ia falar. Essa é a minha cena favorita dessa porra desse mangá. Ela, eu aposto meu coração e ela arranca o coração. Vai se foder, isso é muito cool. Isso é uma ideia muito idiota, cool. Né? Mas é uma ideia muito idiota. Tipo, não faz sentido nenhum. Não tem problema, é muito cool. É muito cool. Sim. Puta que pariu. Aí termina e o Ed fala: puta, perdi uns 20 anos de vida agora, cara. Eu adoro. Tem um sacrifício nesse arco que é bem relevante, né? Que é do cara tartaruga, né? Tipo, ele morre porra, o cara tartaruga morreu, mas tipo, whatever, né? É que eu acho que é o que eu falei, que, tipo, ele podia ter construído rapidinho e já matado esse cara. Seria um mini arquinho só pra dar alguma relevância. Tipo, porque ele deve ter pensado nessa cena, nossa, o cara fodão, o cara mais lixo queria lutar com o cara mais fodão, e ele fez isso no final. Tipo, é uma recompensa interessante. Só não vale nada mesmo, mas é bom que tenha lá. Não seja um personagem aleatório que não vale nada, sabe? Um coadjuvante qualquer. Sem graça. Eu gosto do cara tartaruga ganhar a terceira corrida. Isso foi legal. Isso é muito bom, de fato. Porque o jeito que ele ganha também é bom. Eu vou dizer que maior furada essas regras desse esporte, né? As regras desse esporte foram feitas pra Gun. Tipo, não tem nenhum outro motivo pra existir, tipo... Ah, não, se só sobrou duas pessoas, elas vão pro mano a mano. É tipo, o quê? Que regra é essa? Qual o sentido? Sim. Tipo, foda-se a bola que é dando o meu jogo. É tipo, cara, que ideia de merda. Eles começam a se bater. Tipo, tem uma regra que, tipo, não pode usar arma de fogo, uma coisa assim. Tipo, mano, a mina vai com uma espada, o outro com uma, sei lá, uma furadeira de mão. Não, mas não é arma de fogo. Não é arma de porra, fogo. Qual a diferença? A arma de fogo é proibida nesse mundo. Eu acho isso uma bobagem tão grande. A menina enfia a mão no peito do cara e mata, mas não pode uma arma. Detalhezinhos de arco, eu gosto da cena porque o Ido, ele leva duas garrafas pra última luta, né? Uma pro reencontro com a Gali e o outro pra vitória do Jashugan. E aí, tipo, alguém começa a falar mal de alguém na plateia, ele vai lá e quebra uma das garrafas na cabeça da pessoa. Aí, tipo, um pouco mais pra frente, alguém fala mal de novo, aí ele pega a garrafa, olha, guarda a garrafa, tira um cano do jaqueta e bate com o cano no cara. Não, é melhor que isso. Na primeira vez ele fala mal da Gali, ela mata a Gali e na segunda vez ele fala mal do Jashugan. Tipo, é outro cara falando mal do Jashugan. Ele tá torcendo pros dois ao mesmo tempo. Mas eu gosto como ele olha pra garrafa, guarda, e aí tira o cano e aí ele bate com o cano. É muito boa a cena. Eu adoro que quando aparece a luz de Zalém pra iluminar. Puta merda. Isso é bom, né? Eu achei uma cena boa. Iluminar a pista, né? Porra, e sabe, conectou tudo ali. Essa ideia de que é uma luta tão foda que até o pessoal dos além tá vendo, conectou, que fez a gente não esquecer que tem esse plot da cidade, sabe? Foi muito bom. Sim, sim. É bem foda essa cena mesmo. E tipo, mostra que como eles são pequenos perto da cidade também. Como aquele joguinho, tipo, não vale de nada, meio que no fim das contas. Sim. Ah, cara. Puta, cheio de detalhes. Cheio de detalhes, mano, esse mangá. O que vocês acharam do Jashugan? Podia ser um mangá só. O que vocês acharam do Jashugan? Uhum. Acho que foi bem construído, de forma geral. Não tenho o que reclamar. Não. Tipo, ele foi construído como o cara fodão que tava prestes a cair e queria ser fodão até o fim. Acho que funcionou, de forma geral. Sim, eu não gosto tanto dele voltar depois, porque eu acho que ele é fodão no motorball, mas, tipo, ele não vira tanto mentor da Gaile quanto o mangá faz a gente pensar que não, ele virou. Não, como assim? Porque no final, tipo, quando ela, o Destiny Nova bota ela no negócio lá que ela vê o pior inimigo dela, e ela vê o Jashugan, e tipo, ela ganha dele, por isso ela melhora como ser humano. Eu não acho que ele é um mentor tão grande dela, assim, de ela querer superar ele tanto, sabe? Mas ele é o melhor lutador que ela encontrou, né? Não é nem por ser mentor, assim, por ser, tipo, o melhor lutador. Eu acho que é mais por isso. Pelo menos foi isso que eu li quando eu vi esse acontecimento, sabe? Tipo, qual foi o desafio que ela teve que ela não conseguiu superar, sabe? Tipo, foi esse cara, sabe? Então, Foi isso que ela perdeu, né, teoricamente. Sim, e também tinha alguma justificativa, eu não lembro qual era. Tinha alguma coisa. É que não tinha alguma coisa a ver com ele alcançar um estado de espírito superior quando ele vence ela. Ele fica todo iluminadão ali, não sei o quê. É, acho que tem isso, sim. Que até ele congela depois. É, exato. Sim, eu gosto dele. Tipo, não é a coisa mais profunda do mundo pra mim, o personagem. É mais ou menos interessante esse negócio dele ter ganho. Porque ele era meio loser também, né? Tipo, no esporte ele ganhou o corpo por causa do Destiny Nova e tal. Mas teve que sacrificar a vida dele no lugar disso. Eu gosto da ideia de que isso valeu a pena pra ele, sabe? E ao mesmo tempo, ele não matou a irmã dele, sabe? O carinha, o mentor dele ali, o samurai robô, fala pra ele: você não tá focado totalmente no esporte por causa da sua irmã, sabe? Ele vence sem ter que sacrificar absolutamente tudo no final das contas, porque ele não matou a irmã dele. Isso é apresentado meio em cima do laço, eu acho, né? Tipo, essa parte. Não sei, foi algo que eu prestei atenção. É, eu acho que o Jashugan pra mim não é o grande tchan desse arco, embora ele seja não, tão importante. Não, eu acho o arco como um todo, tipo, toda a construção do que envolve ele. O Jashugan, ele é parte disso, ele não é o prato principal, mas ele é um side dish ali agradável. Sim, é. E eu gostei que o vilão do arco é esse cara que é legal, tipo, muito bem o vilão do arco podia ser aquele cara que cheio de espinho, sabe? Ia ser muito mais sem graça. Tipo, é um vilão que dá outro tipo de conflito pra galera. Inclusive, esse cara do espinho tem uma cerimônia muito interessante, que ele arranca as mãos das pessoas e bota na cabeça por 2 segundos. Ah, e o cara ali, tipo, oferece os braços dele, exato, fica mó feliz. Fica mó feliz. Nossa, porra, cara, isso é muito idiota. Bom. Isso é muito idiota, cara. Porra, ele arrancou meus braços pra caralho, mano. Vai se fuder, que ideia de merda. Não, tipo, ele mas bota faz todo na sentido cabeça. No universo deles, né? Claro, claro, claro. E ele bota na cabeça e, tipo, na página seguinte, cai. Tipo, ele tira alguma coisa assim. Alguém tira da cabeça dele. É uma parada que dura 2 segundos. É muito bom. Mas vamos falar agora. A gente já babou ovo pro arco do Zapan. Mas é porque é muito bom mesmo, né? Puta que pariu. É um arco impressionantemente bom. Porque não parece o tipo de arco que vai ser bom. Parece aquele ele arco... Ele não parece nem ser um arco, aleatório. Né? Ele nem parece ser um arco. Até tipo, ele acontecer, ele parece que é tipo uma transição. Sabe? Tipo, existe esse cara aqui louco que pode ser que volte. E tipo, não vai lugar nenhum esse merda aí, né? Pau no cu dele. Sim. É uma ideia que eu fiquei pensando. É uma ideia que eu fiquei pensando que, tipo, essa ideia de trazer um cara inútil que só apanhando o mangá e. É uma ideia que eu gostaria que um shonen trazesse de volta, algum mangá shonenzão. Tipo, porque pra mim é como se do nada a equipe Rocket, por exemplo, virasse, tipo, o maior desafio do mundo de fato, sabe? Não é nem isso, porque a equipe Rocket ainda é recorrente. É como se, sei lá, aquele vilão do Naruto do primeiro capítulo, Mizuki, virasse relevante e não fosse um filler. É, e de fato ele aparecesse outras vezes durante o mangá, sabe? Sim, e que ele ganhasse uma força de verdade, tipo, o cara vira um deus, basicamente. É. E tipo, nesse arco tem a Gali tocando piano, né, gente? Não, vai se fuder. Ela não tá, primeiro, ela não tá tocando um piano. Ela toca o piano em algum momento, mas ela toca um. Como que é? Um. Uma guitarra piano. Tem um nome pro instrumento que é guitarra com teclado junto. Ah, eu não lembro. Guiclado, tetarra, não sei. Não sei também. Você tá precisando do nome disso. Em inglês é keitar. Em Brasil, no brasileiro é controlador. Não, não é controlador, é mentira. Acho que não tem um nome tão da hora quanto você tá pensando que tem. É, deixa eu mostrar o nome. Ela tá tocando esse instrumento e, tipo, primeiro, do nada, né? Ela é a música. É, não, do nada ela, puta, sabe tocar os instrumentos, né? Ah, mas instrumento é como a luta, não? Não é, não? Não. São duas coisas totalmente diferentes. Ah, mas passou uns anos, ela pode ter aprendido. Tipo, ela tava num momento de paz de espíritos e tal, ela pode ter aprendido. Eu vou dizer que eu gosto do arco do pai da moça que o cara... Sim, sim. Carrega a cabeça, tipo, vem esse cara cheio de cachorro e, tipo, eu tô caçando ele já há bastante tempo e tal. Sim, e isso é uma coisa que é interessante, que ele, tipo, a menina fala, ah, tu parece meu pai. Parece muito uma frase qualquer, assim, ah, parece meu pai. E aí o pai dela é relevante depois, de fato, e ele que tenta matar o cara e então. E é muito e bom mata, que... né? Quase praticamente mata. É. Ah, e é bom demais que o Zapan matou a menina por absolutamente total acidente, sabe? Sim, sim, sim. E isso eu nunca veria numa história. Tipo, o cara foi assim, com licença, e aí bateu com a mão na cabeça dela, só que ele é tão forte que arrancou a cabeça dela. Sim. Isso é uma coisa que não acontece, tipo, esse tipo de acidente, assim. Me lembrou até Pulp Fiction, o momento que o cara dá o tiro, tipo, opa, sem querer. E, tipo, isso modifica completamente a história, sabe? O que aconteceria de verdade, né? Que não vai, talvez, tão longe assim. Se bem que vai, né? Porque tudo, ele se foge completamente por causa disso, só porque ele matou ela sem querer. Sim, sim, ele começa a achar um bosta. Porque ela era o símbolo de que, tipo, ele ainda era um ser humano decente, só que não. Só que ele era, só que as circunstâncias nunca favoreceu ele. Não, não, ele não era decente. Não, quando ele tava com ela, ele era uma boa pessoa, sabe? É. Ele era meio esquentado, mas a menina tava trazendo tudo que tinha de bom dele. Só que ele matou ela sem querer. Porque ele era esquentadinho. Aliás, o velhinho ficar de boa depois que ele mata o cara e aí retomar a vida quando o cara volta é tipo, é uma coisa muito foda. O velho, a única coisa que dá vida pro cara é a vingança, tá ligado? Esse velho é muito foda. É, eu acho legal como nos três designs que o Zapan tem aquele símbolo no rosto e, tipo, isso se mantém, né? Tipo, aquela interrogação de ponta cabeça lá com cruz e tal. É, pra gente saber quem é, né? É, sim. Foi um símbolo, tipo, um design memorável, né? Eu acho legal como... Não. Ah, é monstro, né? Genérico. Mas eu gosto de ser com o corpo berserk dela, da Gali. Porque, tipo, dá um closure pra esse assunto também, sabe? Tipo, porque, tava lá num depósito e o cara só vendeu, sabe? O seu corpo e segue a vida. Eu falo, não segue a vida não, tem um destino esse corpo, não, né? Então... Mas isso é mais interessante ainda porque o Ed vendeu pra ela não poder ir embora e continuar jogando motorball pra sempre. Tipo, é uma coisa que podia ter explorado no arco dela e tipo, contou depois numa informação de rodapé. Ele não explorou porque ele morreu, né? Esse acaba sendo um arco interessante, né? Tipo, depois que a pessoa morre, você descobre que, tipo, ela tinha umas segredos. Coisas que não eram tão certas, assim, sabe? Uhum. Sim, sim. Inclusive, eu realmente gostei, porque eu não lembrava o que acontecia com esse corpo berserk na releitura. Aí, tipo, ela aparece no motorball, assim, o corpo berserk, e tipo, ah, vai se fuder, esse cara só sumiu com isso, e tipo, não vai explicar. Aí, quando voltou, fez todo um sentido narrativo, porque o Ed vendeu, e tipo, quem comprou? O cara que sabia o que era aquilo de verdade, o Destiny Nova, né? E aí usou no Zapan, é muito bom isso, tipo, encaixou tudo. É Destiny Nova no português? É Destiny Nova. Nova mesmo, eu tô falando errado esse tempo todo, desculpa. Ah, tá, é porque eu falei, tô traduzindo diferente. é Dash Nova, desculpa. Encaixou tudo pra mim, ficou muito bom. Sim. Agora vamos combinar que o Ido foi vacilão pra caralho de o último presente que ele deu pra ela ser uma arma, sendo que a arma é proibida nesse mundo. Mas ele é um revolucionário. Ele sabia de tudo já. Foi escroto da parte dele fazer isso. Vai fazer o quê? Enfim, quê? Né? Você vê um pouquinho bem demais com o roteiro mesmo. Eu queria citar uma personagem, que é a personagem que leva a Galha até o Destiny Nova. Que é, tipo, a personagem mal desenhada. Esse é o nome dela. Sim. Vocês lembram disso? Tipo, que apareceu essa menina, que, nossa, ele quer desenhar fácil essa aí. E, tipo, a menina continua na história mal desenhada até um tempo, tá ligado? Eu acho que ela só, tipo, carrega ela por 5 páginas, nossa, sei lá. Não, mas ela fala coisas, ela fala na hora que tá tendo a batalha, se eu não me engano, ela começa a, tipo, dar umas ideologias de vida dela, tá ligado? Azaleia é uma bosta, uma coisa assim. Se eu não me engano, ela tem uma profundidade, alguma coisa assim. É. Então, você tá falando da menina do lixão, é isso? É a menina que... que leva ela? Tipo, de um ponto nem lembro disso. Nem lembro é uma menina, disso. Whatever. Lá. Eu marquei ela na cabeça porque ela é muito mal desenhada. Por quê? É um design, tipo, feito de por brasileiro, assim. Ah, ok. É aí que você que tá preconceito, falando. Preconceito regional aí. Beleza. Próximo arco. Ok, eu só acho interessante a resolução desse arco do Zapan também. Eu gosto do final do arco, mais uma vez, sabe? Esse negócio de que, tipo, tinha um monstro que tava ameaçando a cidade inteira, provavelmente ia invadir Zalem também, sabe? Ela matou, ela venceu na cagada, numa das melhores cenas que ela pulando com uma mão só, sabe? Só sobrou um braço pra ela. E aí... Que ela já tinha feito antes, no primeiro capítulo, né? Então mostra que ela já sabia fazer isso antes, né? Tipo, não saiu do nada. É muito bom. E aí, tipo, ah não, você usou uma arma de fogo, então se fudeu. É uma hipocrisia, tipo, uma burocracia hipócrita do mundo, né? Eu achei isso muito bom. Isso muito bom. E mais uma vez, tipo, fechou esse negócio de que, tipo, ah, ela também não pertence à cidade de Sucata também, sabe? Não é necessariamente aqui o lugar dela, não é que ela se pertence, né? Ela achou, depois do motorball, ela achou que era aqui o lugar dela, mas deu uma oportunidade e todo mundo se virou contra ela, sabe? Sim, sim, porque, sim. Tipo, ela é muito mais forte que todo mundo, então ela não vai se encaixar nunca. É. Eu acho interessante, acontece mais uma vez aquela coisa que eu falei, que o Zapan veio do nada, e aí tem aquela cena que ela se une com ele e vê as lembranças dele, que tipo, tem uma cena igualzinha no Harry Potter, que o Harry se junta com o Voldemort. Só que tipo, é o Harry Potter e o Voldemort, eles são inimigos mortais desde o primeiro livro. Tipo, é a Gali e o Zapan. Quem é Zapan? E tipo, ela se une com ele e vê as memórias dele. E tipo, é uma cena foda, tá ligado? Mas só que é um personagem aleatório. Isso é bom, não, cara. Vale... Isso é muito bom. Eu sei que isso é bom, mas é muito louco de, que tipo, cara, ele me fez... Isso. Exato, ele me fez preocupar e deu importância pra caralho pro Zapan. Isso é muito bom. Esse arco Zapan, pra mim, talvez seja o meu favorito do mangá. É bom mesmo, mas é bom. É bom. Próximo arco aqui é... Ela como, né, Anjo da Morte, né? Como foi português? Como foi português? Tuned. Que ela é... Tuned. Agente okay. Tuned. Tuned é uma sigla, se não me engano. Não, sim. Porque ela tá... Não é conectada sigla, não. Conectada com lá em cima, então ela tá... Tuned. Tá tunada. Podiam ter botado tunada. É o arco Mad Max, né? Total. É meu Mad Max. E tem umas cenas que, tipo, são iguaizinhas a Mad Max. Né? Tem uma lá que, tipo, estão entrando na zona deles, aí, tipo, uma estaca com um carro e uma pessoa enfincada na estaca, pegando fogo. Sim, sabe? Sim. Tipo, é o território do Bar Jack e tal. Sim, nesse tem pessoal de areia, coisa assim. É, pessoal da areia. Inclusive, nesse comecinho, você tá falando tanto desses personagens que aparecem, um cara da maior relevância e desaparece. Um que me veio à memória agora é o cara. Eu nem lembro mais o nome. Oi? Vector. Não era o Vector, não. Era o. Tipo, o Yorg? Não, era um cara com, tipo, o cérebro do... Ah, o Knucklehead. Knucklehead. Ele mesmo. Tinha um cara whatever que ela bateu ali no começo do arquinho. Aí ele volta e, tipo, tem mó negócio, tipo, dele ter caráter de dar arma pra ela e lutar pra valer, sabe? Sim, sim. E ele, tipo, trai toda a ideologia dele só pra lutar com ela e tal. Honrar, tipo, a moral dele, sabe? Sim, sim. É, e o próprio Vector que o Estranho citou volta, né? Ele foi importante pro Ndugo e ele ainda é importante agora. Porque ele é o mais importante. E, tipo, sim. O arco do Yugo era, tipo, ah, tô preparando pra assumir essa posição e aí eu vou poder te enviar. E aí, tipo, nesse arco ele assumiu a posição, sabe? Tipo, ele tá fazendo o que ele falou que ele ia fazer. Sim, é, isso é bom mesmo. E, tipo, é uma coisa que não foi planejada, foi só ele relendo a própria história e pescando personagens que seriam relevantes e tal. É bom. Essa parte ele específica é que é contra o Knucklehead e apresentando melhor o Figure Four, que é o Pode a Forte. Figure Four, parece Figure Four. A figura 4. Tipo, é ok pra mim. Não é, tipo, uma parte que eu fico empolgadaço. Tipo, é um voluminho ali que eu falo, ah, ok. É isso aí. Né? Legal, apresentou ele, serviu pra alguma coisa. O personagem se tornou relevante, mas, tipo, segue a vida. Próximo eu volume, acho emocionante. Né? Eu acho emocionante o relacionamento da Gali com o figura 4 ali. É, tipo, eu acho que é muito pelo carisma esse arco. Porque a relação deles é divertida, ou ele é divertido pra caramba. Eu acho que é mais nisso do que realmente não, talvez não tenha tanta relevância pra história, sei lá. Ele é meio desperdício até. Ele cria todo esse conceito do cara que ele acerta as coisas, explode por dentro e tal. E aí, tipo, o cara some. É, então. Mais pra frente, bom. Nesse arco, a gente tem o... o Caos. E a Den. Versão centauro gigante dele, né? O Den. O que vocês acham desse personagem específico? Esse é difícil, porque eu acho que esse é o arco que eu menos gosto, provavelmente. Então, ele tem coisas interessantes e ele tem coisas que são muito chatas ao mesmo tempo. Sabe, por exemplo, em um determinado momento, ele tem toda a questão de que, tipo, pô, eu tenho essa psicometria aqui que eu toco e eu sou uma casca vazia, ele fala. Tipo, eu consigo preencher com qualquer coisa, mas no final eu sou uma casca vazia, sabe? Tipo, pô, é um conflito interessante, mas, tipo, não leva a lugar nenhum. Sei lá. Ele é meio whatever, bom, né? Ele tem esse negócio de lembrar a memória dos objetos, eu acho isso interessante, né? Ele toca ali na espada e vira um super samurai. Sabe, puta ideia. Sim, quero que alguém podia ter esse poder em Shonen. Tem um mangá só disso. Psychometer Age. É um mangá sobre investigação baseada na psicometria do personagem. Tem uma série de TV, Power Rangers? Power Rangers, o verde tinha esse poder. Tem toda uma série de TV que é baseada nisso, que chamava The Dead Zone. Um cara, o professor que tinha sofrido um acidente, ele tinha esse poder e aí, tipo, era episódico com isso. Enfim. Eu gosto da ideia de que, do ponto de vista da Gali nessa história, que ela, primeiro ela tá fazendo a missão dela, aí quando ela pega, ela descobre que o Ido tá com eles, ela quer ser pega, e tipo, o cara liberta ela, fica puta porque ela tá sendo libertada, depois ela quer ser pega de novo, e aí fica nesse vai e vem, tipo, quero ser pega, não sei. A presença da Gali é mais interessante do que o caos, tipo, toda essa história do Den, sei lá. É meio triste que se tem alguma coisa que eu concordo que é meio triste que não leva a nada, é esse negócio todo do Den e do caos e tudo mais, sabe? Principalmente o Den. Esse arco inteiro, quase inteiro, é construído pra essa porra desse canhão. Aí tem um canhão e não dá em nada. E tipo, talvez tenha gente que defenda esse negócio do canhão não dá em nada, porque mostra o quão acima de fato tá a lei. Mas aí construiu demais pra não dar em nada, na minha opinião. Eu acho que ele devia, foi um erro de planejamento, que ele devia ter juntado esse final com o final do mangá. Porque é uma revolução interessante, é um fato interessante pra história, que podia culminar num final, numa conclusão, num clímax. Só que não, ele acaba com isso e depois vem o clímax, que daí também perde o peso já. Eu acho que realmente, em termos de timing, podia estar ocorrendo a invasão da Gali lá na base do Destinova em paralelo com esse acontecimento, sabe? Tipo, podia estar levando junto. Não precisava ser o final, mas tipo, toda a parte da Gali com o Destinova podia estar acontecendo enquanto estava acontecendo essa guerra. Inclusive, que é aí que o final, que aquela coisa de não ter bússola moral me incomoda. Que tipo, no final, ele podia ter feito Zalen ser vilão. Os vilões são as pessoas com zonas de Zalen, tipo, que não inclui da Lu, que tem pessoas boas lá ainda. Mas tipo, Zalen é o inimigo. E aí junta isso de tipo, essa história da revolução, e aí podia fazer um clímax melhor do que o final do mangá. Pra mim, talvez uma solução boa seria fazer o canhão do Den funcionar, e é isso que faz, tipo, os Alen começar a ser destruída, que nem acontece no final de qualquer jeito, e aí a Gali tem que salvar. Tipo, essa seria uma junção interessante pra mim. E ela podia estar em Zalen quando o negócio acerta. Exatamente. Interessante. É uma pena. Isso foi falar de planejamento total. Ele quis acabar o arco e depois ele, pô, tem que acabar a história agora. E aí ele teve que inventar uma historinha mini depois, só pra terminar, que foi um erro. A gente não comentou daquela página dos peixes caindo, daquela coincidência dos peixes caírem. Tipo, é uma página que parece emblemática, mas no fim das contas não. Não é relevância. Por isso que eu não comentei. Sentimentalismo forçado. Uma coisa que eu achei justificativa nessa minha releitura dessa vez, mas eu sempre achei meio forçado, queria a opinião de vocês. Esse negócio das pessoas enlouquecerem completamente porque elas descobrem que tem um chip no cérebro delas. O que vocês acham disso? Vocês sentiram isso também? Isso é meio que nem Madoka, né? Aquela coisa de tipo. Foi exatamente o que eu pensei. Por que tu tá se preocupando com isso? Tipo, não muda nada na tua vida. Faz só sentido pros personagens que foi criado. Pro personagem de Zalen, porque, tipo, eles são o pessoal da eugenia. Tipo, aqui a gente é humano intocado. Aqui a gente, tipo, não tem ciborgue aqui, sabe? Não tem parte robótica aqui. Aqui a gente não precisa disso. A gente é humano intocado. E aí, tipo, descobrir isso acaba afetando eles de alguma forma. Então, em teoria, é alguma coisa que jamais a gente conseguiria sentir, porque Não se aplica. Não é igual Madoka nesse sentido. Tipo, a reação é parecida com a de Madoka, né? Porque por causa de Madoka a gente conseguiria se colocar naquela situação, porque era uma menina normal passando por aquilo. Mas especificamente em Zalen, a gente não sabe como era o mundo de Zalen, os mesmos preconceitos e tal. Sim, mas é que o meu problema é, primeiro, ele devia ter nos explicado melhor como é isso. E segundo, o Ido não era mais de Zalen, ele já estava acostumado com o fato de não ser eugênico. E aí, mesmo assim, ele enlouquece e faz até esquecer a memória. Tipo, o maior problema foi com o Ido. O Ido foi um absurdo mesmo. Porque até, pensando aqui, até depois... Que nem, por exemplo, a Lu não dá uma foda. Falam isso pra ela e ela, tipo, finge que gagueja e a piada é que ela só tava... Com soluço. Só tava com soluço mesmo, não tinha problema nenhum pra ela. E aí, e até depois mesmo, ele faz bem rapidinho as crianças que estão passando pelo teste, tipo, não, eu quero isso mesmo, sabe? Sim, eu sim. tô disposto a fazer isso pra fazer parte da minha sociedade, né? Só que com o Ido, o problema foi no Ido mesmo, né? Eu acho, sei lá. Que... Ficou forçado nele, não tinha motivo. E era relevante demais pra não fazer sentido. Exato, foi um plot twist, né? Porque eu acho que o autor, no fim das contas, ficou com aquela... Se ele tivesse naquele nosso podcast sobre Ex Machina, ele ficaria do meu lado, provavelmente, né? Porque pra ele, tipo, se tu tem uma consciência robótica, é falso. É uma bosta. Tu tem que enlouquecer. Tipo, porque o que que acontece? Eles pegam o... Porque, teoricamente, não são mais a mesma pessoa, porque acabou com o cérebro dela e botou numa máquina, e é uma máquina fingindo ser a pessoa. Esse deve ser o argumento das pessoas. Sim. É, não sei. Mas eu gosto do paralelo, né? De, tipo, ser a Gali, um cérebro num corpo robótico, e ser Sim. um cérebro robótico no corpo humano. Acho um paralelo interessante, pelo menos. Sim. Antes da gente ir pro final, que eu acho que a gente tá indo já, a gente tinha que comentar um pouco da revolução do Den, que tem uma, tipo, uma boa parte da história, toda a história da Koyomi e tal, dela mudar de lado, etc. É, ok. Ela voltar. E porque é que eu tô numa página aqui que eu lembrei, que tem esse cara, que é o Sentinela, que ele é o chefe da gangue, só que secretamente ele é muito... Tipo, ele não quer matar ninguém porque dá prisão de ventre nele. Vocês lembram desse cara? Ah, eu lembro disso. É bem da época quando ela aparece a primeira vez, né? Sim, sim. Eu tinha esquecido disso. Eu abri agora aqui. Que personagem absurdo, né? Tipo, é um absurdo mesmo. É, a gente passou bem rápido, mas, tipo, vocês acham que tem mais alguma coisa pra comentar do Caos, do Den, de ser o mesmo personagem? Tipo, eu gostei do twist deles serem o mesmo personagem, mas ao mesmo tempo, tipo, na hora que teve a revelação, eu falei, ah, é mesmo, né? Verdade, caraca. Aí, tipo, depois eu falei, ah, né? Sabe? Tipo, foi de, é assim. Caraca, uma boa ideia pra, ah, qualquer coisa, muito rápido. É que, tipo, relendo, eu tive essa, tipo, percepção que eu gostei até que da complexidade no negócio. Porque não é só que elas tinham a mesma pessoa, se o Caos morresse, o Den ia morrer também, o Caos é mega frágil, e aí tinha todo negócio de, tipo, não pode deixar achar o Caos, e aí o Caos passa um tempo e o Den não entende porque ele não morreu ainda, sabe? Porque a Gali não matou ele, ou porque ele não se matou, e, tipo, tem uma grande complexidade nessa parte toda. Mas aí acaba desaparecendo pra mim, porque... De novo, não, é só uma ideia boa que não leva a lugar nenhum pra mim. É, esse fica... É o lado ruim dessa coisa de não ser planejado, de ser um personagem aleatório que ganha uma super importância, né? É. Porque nenhum dos dois eles são interessantes. Tipo, o Den, ele poderia ser interessante, só que ele, no fim das contas, ele é só baseado em raiva, tipo... A motivação dele é, eu tenho muita raiva, eu tenho que ter raiva de alguma coisa, então eu vou ter raiva de Zalém, e isso vai ser o motivo da minha revolução. E ele consegue... Porque no começo do mangá desse arco, ele fala, os caras falam, tipo, nossa, a pessoa fala com o Den e fica completamente abraçado na ideologia dele e tal. E, tipo, quando ele aparece, não parece real isso. Porque ele é só um cara que tem raiva de tudo, ele não parece que convenceria alguém de verdade. Porque a ideologia dele não faz sentido, no fim das contas. É só raiva. Ele convencia na força. As pessoas se juntam em volta de um ideal. É, mas é que o ideal dele é muito frágil, eu acho. É só raiva. Ah, que destruísse além, ué. É. É, tudo bem, faz sentido. Faz sentido. Tem a, menina também, a menina que gostava do Caos e morre. Eu gosto dessa menina. Nossa, não lembro disso não. É uma porque, acompanhante, tipo, dele. E aí ele dá o vestido pra Gali, ela fica puta, diz que ok. Mim. E aí depois ela morre e ele bota no defunto dela. Eu achei meio babaquice o Caos ficar todo apaixonadinho pela Gali. É, sei lá. Isso eu achei meio bobinho, achei desnecessário. Não leva nada. Parece que é só pra fazer a Gali vestir um vestido, porque ele fez esse design e achou legal. E achou da hora, né? Uma noiva lutando. Ah, uma e cena depois que isso influenciou o fotógrafo lá, que viu ela lutando com o vestido e se apaixonou por ela por causa disso. Sim. Tem uma cena disso tudo que eu gosto, é quando aparece a G2 ali, que é a cópia da Gali. E, tipo, ela começa a lutar contra ela e, tipo, eu gosto muito da cena que ela só tá, tipo, eu não aguento mais, sabe? Eu lembro que eu me emocionei bastante nessa parte, porque, tipo, você vê, acompanhou o mangá inteiro e ela só se fode, sabe? Ela não se encontra em lugar nenhum, o Ido perdeu, não quer mais lembrar dela, enlouqueceu, ela não tem mais, tipo, nada pra salvar. E ainda aparece uma merda dessa. Eu achei que, tipo, o mangá combinou muito bem nessa cena. Eu acho uma ideia ruim ter uma segunda Gali, mas... A luta é interessantezinha. Eu não acho uma grande luta, assim. Nesse momento não acho tão interessante. Acho uma boa cena de ação. Gosto. Eu acho ok a ideia, de forma geral. O que eu acho meio bizarro é que, tipo, o cara tinha falado que tinha, sei lá, X galhas. E era mais do que duas. Aparecem duas e onde estão as outras? Nunca mais ouvi falar das outras. Sim. Não, e ele fala assim, mande 10 G... de qualquer coisa, pra matar o Barjack. E, tipo, vai só uma. As outras 10 morreram. Então. Pois é. É isso que eu acho estranho. Enfim. Vamos falar do final, então, vai. Vamos pro final. Putz, já. A gente pulou a Koyomi sendo foda, mudando de lado. Pode falar o que você quer falar. Você gosta dela mudando de lado, é isso? Eu gosto da cena. Acho que é uma personagem divertida, com o fato de a gente acompanhar ela desde bebê até virar uma adolescentezinha chata. E depois uma adulta, né, no final. Tipo, eu acho legal a cena da Gally. Essa cena é boa. Indo atirar nela, e ela fala, eu vou atirar. E aí, no fim, ela dá uma risada e fala, não, tudo bem. Se tomou essa decisão, fica assim. Segue a vida. Mas na próxima eu vou atirar. Exato. É bom. Essa cena é muito boa. Cena é boa, sim. E aí, depois tem essa coisa que a gente falou, né, do canhão que não funciona, boring. Final, é isso aí. Vamos pro final, então. Gosto de uma cena que é o caos. É, o Dan assumindo o caos pela primeira vez e aparece a mão dele quebrada. Acho uma cena mal memorável. É verdade. Queria comentar isso. É memorável mesmo. Tipo, ele enche o cara de porrada e depois... Olha pra mão e tá toda, tipo, desfigurada mesmo, ele desenha bem. É, que foi uma personalidade criada pra, tipo, proteger ele de alguma forma, né? Porque se a raiva estivesse toda dentro do corpo dele, ele ia se autodestruir e tal. É interessante. E no quadro seguinte, tipo, o caos volta pro corpo e começa a chorar. Ele não sabe o que aconteceu. É bom. Final, gente. Vale dizer que o final, o próprio autor não gosta. Tanto que ele refez. Ah, é? Mudou o final. A justificativa era que ele já tá cansado da história, ele queria terminar e parar ali. E aí, tipo, teve uma deadline lá e ele matou a história pra acabar rápido. Por isso que é meio corrido. Posteriormente, saiu um jogo de PlayStation que ele começou a, tipo, expandir a história a partir do final do mangá. E aí, depois surgiu a oportunidade de fazer... Ele foi trabalhar em outro mangá e aí ele voltou pra Gun. E aí ele fez lá o Last Order. E quando ele foi fazer o Last Order, ele pegou ideias do jogo. Só que aí ele aproveitou e reescreveu o final do mangá. Então, tipo, a explosão que mata a Gally é o final de verdade da reescrita dele. Como assim? Qual a explosão que mata, tipo, da criança? Eu li um pouquinho de Last Order, só pra ter uma ideia. Criança. Aquilo, por exemplo, mata ela e acaba o mangá? Não. Aí começa um arco novo. Tipo, daí pra frente reescreveu tudo. Então, por exemplo, Zalém não virou árvore. Esse é um ponto. Ela não nasceu de carne e osso depois, sabe? Entendi. O Last Order começa do ponto em que o Nova tá reconstruindo o corpo pra ela em Zalém. Ela acorda em Zalém em Last Order, só que a partir daí é completamente diferente. Mas eu li dois volumes de Last Order, não me interessei muito, não. Eu achei que começou meio fraquinho. Mas não, mas vamos falar de Gun, né? Nosso assunto é Gun. Sobre Gun. Algumas coisas que eu gostei muito nesse final. Esse negócio dela ter recobrado a memória. E, tipo, no final, esse negócio que ela tava buscando o tempo todo, que é a memória, pra descobrir quem ela é. Ela descobre que no passado ela era só uma, tipo, hipernacionalista, que não tem nada a ver com o que ela é de fato. Sim. Brilhante. Brilhante. Amei isso. É interessante a virada de que o cara fala, pelo que tu luta, e aí a gente espera que ela vai falar por mim, como ela sempre fala, mas ela fala pela minha pátria, que é, tipo, o contrário de por mim. É nem um pouco independente, né? Exatamente. Muito fala sobre... Ela ficou buscando esse passado dela, só que, tipo, que nem a gente viu o mangá inteiro, sabe? Ela não era mais esse passado, né? E, tipo, o que aconteceu no seu passado não necessariamente te forma por completo, sabe? Tem sempre o futuro. Sim. Tá lá, mas, tipo, não é isso que vai te guiar a tua vida. Uma cena que eu gosto desse finalzinho é quando ela entra na máquina de suicídio e, tipo, essa cena é foda, e traz a engrenagem do fundo do chão, assim. Essa cena. Eu lembrava dela muito. Eu gosto de existir a máquina de suicídio. Sim. Faz todo sentido nesse mundo em que, tipo, sei lá, alguém descobre que o cérebro é substituído. Ah, vou ali me matar então, já aproveitando, né? Sim. É difícil. Não, e assim, eu lembrava da cena na minha cabeça muito mais foda do que é no mangá. Mas, tipo, isso eu acho que é bom, de qualquer forma. Porque ela é tão impactante que me deixou uma memória muito forte, sabe? Não, no final, é bonita a cena. Né? E, tipo, a própria metáfora que, tipo, é um lugar todo limpo e ela puxa as engrenagens e é tudo feio, sabe? Sim, ela até fala, né? Essas são as vísceras de Zalém. De Zalém. É bom, cara. É bom, sim. Mas aí, né, tem esse negócio... Ele explica... Eu já li, já esqueci 30 vezes. coisa, qual era o lance de Isolém, afinal das contas. Alguém sabe explicar brevemente? Eu ainda não entendi. Tipo, eu acabei de dizer, eu ainda não entendi. Porque é uma coisa meio maluca, tipo, tinha a humanidade decidiu ir pro espaço, e aí eles fizeram um elevador espacial, que é uma ideia que já existe antes de Gun. Sim, e aí, sim. Tipo, eles fizeram esse elevador espacial e tem o outro lado, só que daí aconteceu uma guerra, aparentemente, com os recursos de Zalem, e aí Zalem, como uma entidade, cancelou a comunicação entre as duas pontas. Cidades. E obrigou as pessoas a ficarem ali isoladas, protegidas como uma mãe super protetora. É mais ou menos, porque, tipo, ela isolou porque tinha a civilização da Terra e tinha colonizado outros planetas. E aí tava rolando uma guerra fodida nos outros planetas, e aí, tipo, ela falou assim, eu vou resguardar a galera aqui, sabe? Tipo, elas tinham mandado umas naves e destruíram as naves, era uma parada assim. Sim. E aí, tipo, agora eu vou fechar aqui pra resguardar aqui. E aí ela, tipo, quem tá aqui, quem não tá, se foda, sabe? Sim, sim. É interessante que tinha até, antes, eles revelam que existia uma ponte entre Zalém e a Terra, mas daí, tipo, foi quebrada. Então a cidade não foi construída dessa forma elitista, tipo, ela tinha uma conexão. Foi só uma coisa que aconteceu com o tempo. Ela tocava no chão antes e aí só separou, né? E aí tem essa história, tipo, do nada precisa ir lá consertar. E aí, tipo, do nada ele tira uma super droga que deixa a Gale super rápida e super, sei lá o que, que faz ela virar uma solda, sei lá o que. Vamos combinar que esse final é muito bosta. O final é triste. É um final bem bom. Tipo, eu gosto da explicação. Tipo, a explicação de construção do mundo é ok. Mas, tipo, a resolução seguinte a isso é totalmente... É exatamente o que o autor falou. É corrido, parece feito nas coxas, como provavelmente foi. E descartável porque ele descartou. E também, tipo, eu não gostei de virar uma árvore. Especificamente, não tem nem sentido, né? Principalmente que o mangá inteiro é sobre essa dinâmica de a robótica, e só porque você tem uma mente robótica não quer dizer necessariamente que você não é um ser humano, e a Gale tem um corpo robótico, isso não quer dizer que ela não é um ser humano completo também, mas no final, tipo, parece que ele valorizou demais o orgânico, sabe? O que salva tudo é uma árvore, sabe? É, sim, relembrar o símbolo da vida, que é de vida de verdade, né? Então, a teoria quem reconstruiu foi a Gale. E a Gale não conhecia a árvore. Que árvore que a Gale já viu? Uma árvore do mangá inteiro. Não, tem sim. O Ido dá pra ela uma semente, ela planta, e a última coisa que ela vê depois que ela quase morre pro Zapan é uma árvore nascendo. É verdade. Ah, é verdade. Só a mudinha. Sim. Teve essa construção, mas... Eu nem lembro que a gente começa a destruir a cidade, aliás. Assim, eu acho que tem um pouquinho de mensagem de, tipo, talvez ser orgânico é melhor. Mas não tão forte pra, tipo, ser o grande catalisador final do mangá, sabe? O que eu acho que seria mais interessante é se essa explicação não viesse no final. Porque essa explicação não funciona tão bem como plot twist pra mim. Ela funcionaria como construção de universo pra um arco, entende? Tipo, constrói essa coisa de Zalém ser uma entidade viva. Eu podia fazer um arco de Zalém sendo a vilã ou qualquer coisa assim. Porque é uma informação interessante a ser desenvolvida. E no fim das contas, foi a informação e acabou. E é isso. Porque se não tivesse essa informação, não ia mudar nada no final. A informação não só não matou nossa curiosidade, sabe? Foi só tipo, eu preciso contar o que é Zalém, né? Vou falar e fazer aqui no último capítulo, rapidinho. O maior problema tá ela ser a solda e todo esse negócio do superpoder dela virar realmente um deus ex-máquina, né? Desnecessário. É um finalzinho que eu não tipo, fica muito. É até uma pena, porque conforme eu tava lendo, eu tava descobrindo essas micro coisinhas e construções interessantes de Gun e tal. Mesmo que o último arco tenha toda aquela parte do caos, que é uma parte mais chatinha e tal. Quando, sei lá, ela tá enfrentando o Destiny Nova e ela começa a chegar em Zalém, é um momento interessante. Aí vem esse final que fala assim, puta cara, mas que isso, né? Não bate com a história, sabe? Tipo, sei lá. É que não tem nem a qualidade que tem antes, que são coisas nada a ver, mas que ele desenvolve de uma forma tão interessante que, não, nada, que faz sentido. Nada. Não, até o desenvolvimento é sem graça. E ainda tem. Ele não acaba, ele não tá satisfeito na planta e ele faz mais um capítulo ainda pra fazer ela reviver. Porra, mano. É se ferrar, né? Como ser humano, provavelmente, né? Como carne e osso, muito provavelmente. Esse final é... esse epílogozinho Broxante pra caralho, né? Assim, no epílogo eu não gostei que, tipo, ele deixou tudo um pouquinho feliz demais. Então, tipo, não bastou ter essa árvore, ainda ele vai lá no epílogo e reforça. Lembra todos esses personagens? Eles se juntaram. Ficou todo mundo amigo e agora a civilização está sendo reconstruída. Olha que bom. É. Parece coisa de tudo editor, isso que né? aconteceu, mas tipo, eles se entenderam agora. Dito 40, isso, 200, dois séculos de briga, mas agora eles se entenderam. Mas, apesar de tudo isso, já que ele fez a cagada da árvore, eu fiquei um pouquinho satisfeito internamente dele ter revivido a Gali. Porque, só porque, tipo, eu queria... Ele apareceu ali, o Forja Fora ali, todo cagadão ali. Eu fiquei feliz que ele deu essa resolução final pro personagem. É um final melhor do que seria a árvore. Tipo, pelo menos ele deixa um gosto melhor na boca. Tipo, ah, pelo menos ela voltou com o objetivo que ela queria. Porque o objetivo dela fazer a árvore lá não era o objetivo dela em nenhum momento. Foi naquele capítulo e só. Pelo menos deu uma conclusão pro mangá todo, né? Que ainda não é o mangá todo. Porque, tipo, o Fog aparece nos últimos volumes de qualquer forma. Mas eu acho não elegante, tipo, terminar com o corpo dela, sabe? Tipo, eu acho que poderia terminar com corpo fio robótico. Esperança... Não, um fio de esperança, mas sem mostrar que, tipo, ela realmente reviveu, sabe? Ah, tipo, acabar uma página antes, né? Tipo, mostrar só o casulo ali, que dá a entender. Até porque o corpo humano pode, é... Em algum momento, pode... que ele fala, né, Destino Avô, em algum momento pode gerar, sei lá, matéria orgânica novamente. E aí, tipo, ele chega e vê uma sombra que pode ser a galha. E, tipo, pronto, ótimo, sim, sabe? Sim. Tipo, você fica no suspense gostoso. Falta elegância. Tipo, até porque mostrar o corpo humano dela é meio estabelecido. Resolver um conflito que nunca foi. Tipo, foi no Yugo, mas foi resolvido de outro jeito, sabe? Assim parece meio Pinóquio, tipo, ah, agora eu sou uma garota de verdade. Não era esse o ponto. Exatamente, dela. Exatamente. Essa é a questão, não era o ponto mesmo, não precisava. É triste que a gente tem que acabar num ponto ruim, né? Mas faz justiça ao mangá, né? É uma pena que a gente comentou tão bem de tanta coisa. E aí ter esse final que não é... Eu acho até que, tipo, se o final fosse como a gente pensou, de juntar o Bardiac com esse final do Desalém, tipo, juntar... O arco do Bardiac não é tão interessante, mas ainda seria um final mais elegante, a gente sairia mais feliz com esse mangá. A gente fez um consertando gratuito aqui de Gun. Fez um consertando gratuito de Gun. Bem mini. Mas assim, apesar desse final, eu acho que, tipo, não é um... A história não dependia tanto do final quanto outras histórias, por exemplo. Com certeza. Essa coisa não... de 100 arcos mesmo. É, exatamente. Por ele ter sido construído o tempo todo como, tipo, nada acaba, sabe? Uma coisa tá levando a outra o tempo todo. Então, tipo, a gente meio que aceita que, depende de tu que for, vai ter o amanhã, sabe? Tipo... Uhum. O final era menos relevante. Então, talvez justamente, tipo, deixar mais no ar o qual é o amanhã do que, tipo, eles ficaram juntos, sabe? Seria um pouco mais elegante. Mas é melhor ser assim do que, sei lá, que outro caminho poderia ser. Mas é que eu fico imaginando como seria se, tipo, o final fosse um dos finais. Porque a gente falou o programa inteiro que o final de arco é sempre bom. Se o final fosse bom como os finais de arco, mesmo que fosse inconclusivo, ainda me deixaria mais feliz. Se fosse tipo o final do Zapan, por exemplo, se acabasse ali, ia ser absolutamente inconclusivo, ia deixar muita coisa no ar, mas ia ser melhor ainda assim. O sentimento ia ser melhor. Consigo ver justiça nisso. Bom, estamos terminando aqui então essa análise, terminando embaixo, então nessa conclusão não é permitido falar mal do mangá. Comece aí, estranho. Qual a sua conclusão, diga? A conclusão é o que a gente tava falando até agora. Não, mas a conclusão é isso que a gente tá falando até agora. Ele teve... E me surpreendeu positivamente essa releitura. Eu lembrava que eu tinha gostado, mas eu acho que até que na época que eu li da primeira vez, eu não sei se eu peguei tantas nuances e tantas boas qualidades quanto eu vi agora. Então, tipo, é um bom mangá. É surpreendentemente um melhor mangá do que eu achava que ele era, sabe? Eu lembrava pior dele do que na releitura. Então, tipo, mesmo como eu, sei lá, tava esperando o final ruim, porque isso eu lembrava, que o final era ruim. Sim. Então, como eu já tava esperando, talvez o impacto tenha sido menor. E aí eu pude aproveitar melhor a jornada. Principalmente notando que, independente daquele final do mangá ser um final de arco ruim, ele tem vários finais intermediários legais ali no meio que, tipo, beleza, faz parte dessa história ter, tipo, começo, meio e fim em vários pequenos momentos, então o final ser meio mal menos, né? Tanto faz. Tem problema, né? Então, assim, é um bom mangá, foi bom relê-lo pra descobrir essas qualidades, e admito que eu fiquei com vontade depois de reler. Fiquei com vontade de ir atrás do Last Order, mas eu não sei se deve sobreviver à qualidade ou não, não sei. Então a gente vai falar que sim. É. O Rubio, olha por onde andou. Tá, ele dizia isso. Tá no Japão, meu. Deu é nada. Isso aí. Eu já falei, né, que ganhou um dos meus mangás preferidos. Eu acho que tem personagens muito bons e ler é muito bom, mesmo que o todo, se tu vê tecnicamente fora e tal, não seja tão... Meu maior problema técnico com ele é que ele é muito heterogêneo. Eu acho que ele podia ser mais homogeneizado. Mas uma das coisas que a gente não citou nada, na verdade, que é um dos motivos que faz as leituras serem muito mais interessantes e os momentos serem bem mais fortes, é a quadrinização do cara e o traço dele. Ah, sim. E design, principalmente, que ele faz uns robôs muito malucos e muito complexos de vez em quando. Ele tem uma quadrinização impressionantemente boa. Eu queria muito ser um especialista em quadrinhos pra poder falar mais sobre isso, mas eu não sou, eu sou ok. E, eu só sei que é bom. É muito bom, a colonização dele é uma coisa de se olhar. E eu até sinto que muita gente tem muita referência pra mangakas atuais em Gun. Não sei se tipo, existe isso factualmente, mas eu sinto isso, que é uma grande fonte de inspiração. Tem até aquela cena com o Jashugan, que a Gali aposta o coração dela e tal, que ele quase ganha dela, destruindo parte do braço dela, e aí quando ele sai andando, o braço dele cai. Que eu acho que é o Kishimoto fez uma coisa parecida naquela cena do Naruto com o Sasuke, do Chidori e do Rasengan. Não sei se vocês concordam. Nossa, não, acho que tá... Forçando? Tá forçando um pouquinho, mas... É que pra mim a estrutura é parecida. Não é um trope tão inovador, não é tão direto. Assim. Não é? Bom, eu não sei. Não sei. Enfim, eu acho a quadrinização... design, visualmente o cara é foda e isso a gente não falou muito, achei importante citar no final aqui. Anda bem, né? É eu. É que sei lá, eu já reli Gun tantas vezes. Deve ter sido, sei lá, quinta ou sexta vez que eu reli esse mangá. Porque quando eu tenho físico eu releio bastante. Eu definitivamente apreciei nessa releitura as interconexões entre o arco. Eu acho que se tem alguma grande lição pra tirar no final dos contos desse mangá, talvez seja nisso. Porque é episódico, é super separado um arquinho do outro, mas... ele conecta, ele consegue conectar, cara. Eu acho que tem muita coisa pra se aprender aí pra quem tá querendo escrever roteiro e tal. Eu achei muito interessante a análise que a gente fez aqui dos arcos serem que, tipo, meio uma jornada de vida mesmo. Eu achei isso muito fascinante. É uma forma muito interessante de ver o mangá, com certeza. E pra mim também vai continuar sendo os meus mangás favoritos de todos os tempos. É uma pena que esse final um pouquinho deixe um gostinho amargo na boca. Mas, cara, não depende. Os arcos separados são tão bons que, tipo, só fico com memória boa de Gun no final das contas. É um mangá muito bom. Foi muito bom ter conversado com vocês aqui sobre ele. Concordo. Obrigado. Maravilha. Por me forçarem a ler isso, porque eu não ia reler tão cedo, provavelmente. Eu não ia reler agora. Até se fizer esse podcast, eu não iria reler. Eu joguei ali no meu cronograma, então. Sim, muito obrigado. Inclusive, foi um cronograma que tem que pensar em alguma coisa. Leitura de e-mails, José Teu. Aquele... episódio 212, a Batalha Real, parte 3. Correto, cara. Vamos lá, então, os e-mails que chegam aqui, chegam no contato@alquadrado.do e também no blog alquadrado.do. Muitos comentários, muitos e-mails depois da nossa reclamações da semana retrasada, né? Alguns foram meio que de pena, mas eu aceito. Aceito que as pessoas se importaram o suficiente pra mandar, então eu agradeço. Mesmo que foi por pena, eu agradeço. Orgulho é pra quem tem grana, né? Exato. Beleza. Recadinho rápido, Judeu. A gente vai tá com uma ideia nova aí. E pro programa de número 214, a gente quer falar novamente de The Music of Mary. Aê! Esse aí foi um que as pessoas estavam sugerindo por bastante tempo já, né, pra gente comentar de novo, de The Music of Mary. Um mangá que a gente já analisou, talvez algumas pessoas não saibam, é que ele ficou perdido nos programas iniciais. Ele tá, acho que no programa Mangás Cumpridos, né? Isso, acho que é no quinto programa, se eu não me engano. Ficou muito lá pra trás, ficou muito aleatório. Conversa ainda é válida. Muitos pontos que tem lá a gente provavelmente compartilha ou mantenha da opinião de alguma forma. Mas eu acho que vale a pena a gente revisitar o mangá, tanto porque, primeiro, faz muito tempo que a gente não fala. Eu, faz muito tempo que não reli, particularmente. Também. Eu acho que mudou bastante nossas visões e a forma como a gente articula as nossas opiniões de tantos anos pra cá. E dá oportunidade pra quem de repente não leu, lê e já tá pronto pra falar sobre. Exato. Então, muito em breve a gente vai falar sobre. E a gente queria receber por e-mail, por comentário, ou da forma que vocês acharem melhor, teorias e opiniões e análises que vocês, ouvintes, têm sobre The Music of Mary, pra gente poder discutir também no programa. A gente quer fazer uma opinião mais rica, né? Pra tornar melhor do que só um repeteco do primeiro programa, a gente quer um pouco além. Então a gente quer trazer opiniões de vocês pra gente poder discutir as teorias, ver se a gente concorda, não concorda, se encaixa, não encaixa. Vamos ver o que rola. Exatamente. E eu acho isso interessante justamente porque faz muito tempo que eu reli The Music of Mary, mas sempre que alguém mandava opinião sobre o que é a história pros e-mails, eu tipo meio que concordava. Aí tipo, durante os anos, minha opinião mudou e desmudou muitas vezes sobre tipo, qual é o verdadeiro significado desse mangá. E só isso eu já acho uma conversa interessante. Então, tô muito empolgado pra essa releitura que a gente vai fazer de The Music of Mary no programa 214, portanto também não vai morrer os primeiros capítulos, que nem a gente já tinha avisado que ia acontecer. Exato. Maravilha, cara. Vamos para as Slowpoke Report, então? Os comentários que são mangás que as pessoas leram ou coisas não relevantes ao programa, começando com o Fábio Jesse, do Estúdio Amon, né? Ele mandou um e-mail comentando a mangagrafia do Hiroki Ohara, muito obrigado, né? Não vai ler aqui por extenso, mas também no blog algumas pessoas comentaram sobre a mangagrafia, obrigado pra quem comentou. Ele também conseguiu finalmente comprar todas as edições nacionais de Vinland Saga e quer saber se conhecemos e o que achamos do mangá Fire Punch, do Fujimoto Tatsuki. Eu não me estranho esse nome. Esse mangá, ele deu uma bombada na internet há pouco tempo, não, já faz bastante tempo, mas tipo, quando ele surgiu, ele foi, tipo, muita gente falando que ele é bom pra caralho, e ao mesmo tempo ele era meio polêmico, que, se eu não me engano, ele tinha algumas insinuações de incesto, alguma coisa do tipo. Eu acho que eu li um capítulo disso na época desse hype e não achei grandes merda, não. Aí não me empolguei muito pra continuar lendo, não. Eu sei que divide bastante opinião. Tem gente que gosta muito, muito, assim, que acha excelente, e tem gente que fala, hype desnecessário. Ah, tô vendo aqui os comentários do Mangá, tá exatamente isso. Extremely bland, stupid, strangely interesting, tem muitas opiniões, beautiful, stupid de novo, ok, beleza, é bem polêmico mesmo. Eu já vi a capa desse mangá no Mangá Updates várias vezes, eu já abri ele e nunca li, muitas vezes. Quem então sabe? Essa, não tem, essa não é a tem opinião. Aziel Melo, 17 anos, de Igaraçu, Pernambuco, ele disse que um dos seus quadros favoritos é o Intersecção, mesmo não gostando muito da maioria das indicações que ele seguiu até agora. Com exceção de Lúcifer e Martelo. Ó, pra gente abrir espaço pra opiniões diversas aqui, ele disse que achou Oyasumi Popo uma tortura, também não gostou de Akurohana e desistiu de Kokonohito. Então, olha só. Nossa. Mas ele bateu na nossa cara com vontade agora. Não, todos os favoritinhos aí, né? Nossa. Kokonohito, dá uma chance pra Kokonohito. Lê mais um pouquinho, pelo menos. Vai. Assim, ele leu bastante já. Já tá com opiniões bem fortes, mas tudo bem. Aceito a opinião, acho válido. Acho válido. É. Acompanhe pelos nossos podcasts, Aziel. Talvez mude um pouco sua visão ou não. A gente conseguiu fazer o Bosch subir um da nota dele, de sei lá. Sei lá, de 5 pra 6, sei lá. Vai ver, foi o hype, eu não sei. O Sérgio Júnior, 19 anos, estudante de jogos digitais, Presidente Prudente, ele que manda bastante e-mail pra gente, está em dia com o Tamei Deguchi. Ah, puta, eu amo demais Tamei Deguchi. Ele fala que é um ótimo cadrinho. E também, acho que o primeiro Slowpoke Report de Tendemos Kill. É, porque é muito comprido o nome, né? Tendemos Kill. Tendemos Kill. Excelente Tendemos Kill. Fico felizíssimo sempre que sai um capítulo. Eu ainda não comecei a ler. Tá no meu Waiting Scans List, que é a lista que eu vejo com frequência, e quando eu ver da próxima vez eu vou ler, provavelmente. Okay. O Diego Secâmara, 28 anos, Campinas, São Paulo, ele leu e reouviu os programas de Helter Skelter e Nijiga Harolograph. Uhum. Desse último, ele cita que achou um filme ok, similar à Passagem de Caixa do Suzuki no mangá, que ele chama, chamado O Predestinado, você conhece? Não me é estranho Ethan esse Rock. Nome. De quem? Ethan Hawke. Não me é estranho, não. É, mas que não é um nome tão inspirador também, né? É. Mas eu não conheço esse filme. É, ele também leu Stealth Symphony só por curiosidade, né? Que a gente comentou na mangagrafia anterior. Ele também leu Dr. Slam, né? Leu o primeiro volume pela Panini. Eu tô pra ler, pra conhecer. E Birdman, que ele quase dropou no começo, mas mais pra frente foi fisgado pelo conceito e pela evolução do protagonista. Legal. Ele pergunta se achamos que a intenção da autora no começo de Birdman era fazer algo mais de ação, porque tinha os monstros lá do Blackout, ou se ela só usou esse conceito pra fisgar leitores, porque mais pra frente isso diminui bastante no mangá. Você não tá lendo, né, Birdman? Né? Não tô lendo, eu avancei bastante e eu parei. Eu parei quando apareceu o garotinho que quer ser super-herói. Bem à frente mesmo. Mas não, com certeza a autora tinha a ideia concebida da história desde o começo. Acho que ela não queria fazer uma ação e mudou, não. Tipo, não sei. A autora ela já tem um histórico aí, a gente teve Kekaishi, teve o mangá curto lá que foi a risada no fim, Riso do Fim do Mundo, que eu acho que já diz bastante sobre o tipo de estrutura que ela quer fazer. Ela não faz muito voltado pra ação, não. Então eu acho que nunca foi a intenção. É, não. Não sei se tipo, ela fez também pra fisgar os leitores, acho que ela só queria, tipo, brincar um pouco com a ideia só. Eu acho que ela, desde o começo, né, tipo, a grande impressão que dá é que Birdman, ele tenta ser meio que uma reconstrução de Super Sentai, tem todo o conceito de que todos eles adotam uma cor e tudo mais, tem a transformação, etc. Há uma brincadeira com isso e pra isso precisa de monstros, talvez, não sei, mas pra mim é claro que nunca foi o foco. Jonathan Martins, 20 anos, Rio de Janeiro, assistiu, pegou só as recomendações dos intersecções dele, né? Ele viu O Abutre, excelente filme, A Viagem, ele jogou o The Beginner's Guide, ele achou 10 de 10, Persona 4, que achou um jogão. Ele viu Make Happy, Spirit Circle, Inside Mari e Akunohama. Ele mandou um e-mail comprido e aí no final ele falou assim: espero que vocês não desistam se vocês não desistiram no meio da leitura do e-mail, alguma coisa desse tipo. A gente sempre lê, tá? O Jonathan e qualquer outro ouvinte que tenha dúvida, a gente sempre lê. A gente às vezes não lê aqui tudo no programa, porque não cabe, né? Não dá pra ler, ficar lendo muitas laudas, mas a gente lê. A gente lê. Pessoalmente sei. Sim, sempre do trabalho, quando eu pauso por um café e um cigarro, eu abro o Gmail ali, dou uma leitura nos e-mails que chegaram. Então não se preocupe com isso. Finalizando o Slowpoke Report, o João Hélio, ele foi sucinto no e-mail dele e, dentre as coisas que ele listou, ele disse que o podcast de crítica social foda fez ele baixar vários podcasts nossos. Então, olha só. Será que tem ouvinte novo chegando ainda? sempre tem. Sempre aparece um aí, sim. E ele pergunta, cadê Berserk nos nossos podcasts? Essa culpa é minha. É, eu queria falar. Eu tomo esse tiro. Mas você sabe que tipo, não tem fuga. O próximo reenquadrado é de Berserk, né? É, não, mas aí é tudo bem. Aí é fácil de acompanhar, porque eu leio num ritmo cadenciado ali, bom e tal. Acho que não tem problema, não. Maravilha, cara. Vamos pros comentários então do tema do programa, que foi o Batalha Real Parte 3. Programa muito esperado pelas pessoas, né? Todo mundo ficou super feliz quando apareceu. Inclusive o Matheus Santos, designer gráfico e ilustrador, 21 anos, de São Paulo SP, que mandou mais uma fanart da Batalha Real. Dessa vez da batalha da por vir, né? Batalha do Light com a Yuno. Exato. Vamos ver pra onde vai essa batalha. O Iprox Francisco, é isso? Não sei. Ele diz que gostaria que tivesse alguma luta na chuva. Ou o Mori percorrendo uma nevasca na montanha. Não, nevasca não dá. Chuva não. Dá pra gente forçar ali na ilha e tal, mas nevasca fica difícil. Foi o que eu pensei, que a gente tá aprendendo enquanto tá fazendo. Não sei se a gente pode introduzir esse conceito agora, mas a gente podia brincar um pouquinho com o clima das coisas aí. Fazer um episódio com chuva, alguma coisa assim. Eu aí. Acho que a gente pode só decidir alguma hora. Vamos falar que tá chovendo? Vamos. E daí pra frente tudo que acontece tá na chuva. Ok. A gente joga essa sugestão no próximo. Boa ideia, Francisco. Boa ideia. O Disley, em 1996, diz que se a Batalha Real fosse um mangá de verdade, as cenas mais empolgantes seriam protagonizadas pelo Thorfinn. Eu fiquei pensando que o Thorfinn de fato virou o vilãozinho que era no Battle Royale. Qual era o nome dele? Cara, os Kazuo Kiriyama. O Kiriyama, é, tipo, no mangá sempre que o Kiriyama aparecia, você, puta, fudeu. Fudeu, caralho, é. Alguém vai morrer. E aqui agora, o Thorfinn, esse é o nosso, cumpriu o mesmo papel. Ele é o cara da habilidade física, né? É. Então, a gente ainda tem uns vilões psicológicos, então vamos ver. Vamos ver. O Eduardo R. Oliveira, ele gelou quando ouviu que iam matar alguém na próxima cena e caíram Sakuragi e Meiko. tipo, quando a gente tava falando, eu esqueci que você prometeu. Ah, não, agora alguém vai morrer, porque a gente criou uma cena boa. Mas reescutando, eu, caraca, é verdade, era pra morrer alguém e a gente deixou pra lá, né? Capô. Não, eu não quis fazer a Meiko uma assassina de graça, assim, gratuita. O Grande Estelinha Superman comenta que não deveríamos descartar o Ryo como ajudante, pois ele já trabalhou pro Light Scene. Ele menciona aquela cena, por exemplo, que ele caça as câmeras no quarto dele, esse tipo de coisa. Faz sentido. É. Mas eu acho que a entidade que trouxe todos os personagens pra cá não deixaria o Ryuki intervir. É assim, só se surgir uma, tipo, uma situação muito conveniente, assim. É, que fica muito bom pro roteiro. A gente só vai quebrar a regra se for muito bom pro roteiro. A gente não vai usar como muleta, não. Alanzin, ele acha que seria interessante o protagonista de Homúnculos nesse jogo. Eu não sei porque ele não entrou, mas é porque eu não conhecia. Eu não coloquei na lista porque eu não li o Homúnculos. Ah, que pena. É que o protagonista de Homúnculos... Você sabe qual é a ideia de Homúnculos? Ele é o do... da trepanação? É, ele mesmo. Da trepanação? Exatamente. Mas a ideia dele é que o protagonista, ele consegue ver, meio que, tipo, os problemas psicológicos da pessoa, e aí ele vira, tipo, uma antropomorfização desse problema psicológico. Aham. Então, tipo, sei lá, por exemplo, se ele visse o Light, ele ia virar uma antropomorfização da psicopatia dele. Mas é transformar como um poder? Não, ou tipo, só na cabeça dele. É não, bizarro, é um manga super bizarro. Bizarro, mas tipo, você seria... é bom? Essa já é uma resposta. Essa citação já é a resposta que eu queria. Exatamente, mas a resposta é essa. Ele tem problemas, mas tipo, só valeria a pena se você tivesse físico. Não é um mangá muito bom pra ler online, não, eu acho. Eu preciso pegar a coleção completa, mas eu sei que tem poucos volumes finais, enfim, difícil acontecer. O Diego Carneiro Câmara diz o seguinte, ó, acho que o Light estaria indo totalmente pra ganhar e não hesitaria em matar, especialmente após ver a morte do Jabu. É, a gente deu uma, meio que uma acalmada nele, né? Algumas pessoas veem ele mais como psicopata. Mas ele diz aqui que o psicopatinha favorito dele ainda é o Johan. Ele diz que quer ver quantas pessoas ele vai induzir ao suicídio. Pum Pum e Sakuragi são excelentes alvos. Ou discórdias que ele vai causar com as 21st Century Girls. Ou só as Century Girls, né? Como a gente deixou. É, eu consigo ver claramente caindo o Johan com o Sakuragi, a gente querendo fazer o suicídio e tendo alguém no podcast falando: não, o Sakuragi não faria isso. Eu acho que uma cena boa, eu vou construir aqui já, é que, tipo, se cair Johan e Pum Pum, é só o Johan olhar pra ele e o Pum Pum vai cometer suicídio. Tipo, você não fala nem nada, ele só vai olhar pra ele e o Pum Pum vai cometer suicídio. Caraca, que exagero. O Caleb Stoffel, ele foi ler Onani Master Kurosawa e Yoyasui Pupun só pelas descrições que demos na Batalha Real. Isso é uma coisa inusitada. É a segunda pessoa que fala isso. Alguém foi ler, acho que Inside Mari, porque eu não lembro quem foi. Ah, verdade, eu lembro. Quem diria, né? Que esse programa geraria recomendações. Pois é. E pra terminar aqui, a gente tem o Camu Senel. Ele diz o seguinte: eu acho que vocês precisam segurar as mortes um pouco e fazer elas contarem, o que não precisa acontecer todo o programa. E o Rafael HQ que diz: só acho que tá faltando ter mais mortes. Que forma ideal pra terminar essa leitura de e-mails, né? Pois é. Fica aí que o equilíbrio é um processo complexo aí. Maravilha, cara. Esse é o fim, então. Tem alguma coisa que você leu, assistiu? Você quer comentar um pouquinho? Acho que não teve nada de muito bom recentemente. Eu já falei de Baby Driver? Já falei, né? Falou de Baby Driver. Eu falei de The King of Kong? Não. The King of Kong é um documentário... Já entrei no modo... The King of Kong é um documentário. Tem no Netflix. Ele é... Ah, você comentou comigo em off. Uhum. É sobre, tipo, jogadores que tentam bater o recorde do Donkey Kong de fliperama, né? Tipo, tem um cara que ele é o recordista atual, na época, no Atari, e aí um outro cara que tá tentando bater esse recorde, e aí, tipo, criam toda uma narrativa desse processo, e, tipo, um cara é meio o vilãozinho, assim, sabe? Tipo, constrói muito como o babaca ser superado, escroto pra caralho, e o outro um cara super dedicado, então, tipo, é muito bom, cara. Parece que é uma merda, tipo, os caras jogando Donkey Kong, vai se fuder. Uhum. Não, é muito bem construído esse documentário. Tem uma narrativa que deixa você com vontade de saber, porra, tomara que aconteça alguma coisa aqui, quem que vai ganhar, vamos ver e tal. É bem legal. É bem romantizado tudo. É bem romantizado, sim. Só que não vão ler sobre antes, porque aí você vai saber o que aconteceu, né? Se você for ler quem é o recordista atual, etc. Ah, tá. Interessante sem saber mesmo. Tipo, entendi. É ver os acontecimentos. Eu tô no comecinho, tô jogando aos poucos. Hellblade Senua's Sacrifice. Já ouviu falar desse jogo? Ouvi falar recentemente que tá bombando aí. Cara, eu tô no começo. Eu vou voltar nessa leitura daqui umas leituras de e-mails pra frente com a minha opinião completa. Mas tô jogando o comecinho e eu tô amando, cara. Que jogo, viu? Hellblade Senua's Sacrifice. Mas o que ele tem de diferente que tá fazendo todo mundo chamar atenção? A narrativa é muito interessante. Tipo, não consigo. Eu não quero falar muito mais do que isso também. É tipo, ele é narrado de uma forma muito interessante. É um jogo bem construído em cima de uma história. Não é tanto gameplay assim. É muito bom, cara. Tô gostando muito. Não terminei ainda, só pra constar. Mas eu achei alguma coisinha aí bem diferente. Desculpa, não é uma boa recomendação. Eu não. Mas é isso que eu tenho pra falar. Hellblade Senua's Sacrifice é um bom jogo, né? Ok, não tem problema. Semana é minha. É sua sim, estranho. Boa sorte. Esse é um mangá que já saiu no Brasil há bastante tempo e eu tinha gostado bastante quando li na época. E por algum motivo eu relembrei dele essa semana, fui reler e acho que vale uma recomendação aqui. O mangá, ele saiu no Brasil com o nome americano, que é The Voices of a Distant Star, que ele é a adaptação de mangá do filme Hoshinokoi, do Makoto Shinkai. Uhum. O Kotinkai, ele é um animador aí que bem popularzinho, né, entre os hipsters de animação. Ele fez várias coisas que acabaram sendo populares por motivo X ou Y. Uma das adaptações de mangá de um filme dele eu já recomendei aqui, que foi o 5 cm por segundo. Sim. Ele já saiu no Brasil, inclusive, depois que eu recomendei, ou na época que eu recomendei, não lembro. E Voice of the Distant Star é o primeiro mangá, é o primeiro filme que ele fez, e aí então, portanto, a primeira adaptação de mangá. A adaptação é desenhada pela Mizu Sahara, ou Sumomo Yumeka. É aquela moça que ela tem uma caralhada de quadrinho curto. Uhum. Volume que, tipo, vira e mexe, eu falo assim, pô, a gente pode fazer uma mangagrafia dela, aí eu vou ver. Ela tem uma caralhada de mangá e ela tem todos os mangás são traduzidos. Por algum motivo a internet ama essa mulher. Sim, sim. A gente recomendou um mangá dela aqui, o Tetsugaku no Letra. A gente recomendou três mangás dela aqui. A gente recomendou Tetsugaku Letra, Watashitashi no Shawazi no Jikan. Ah, sim. Our Happy Days, né? Que é aquele mangá que foi o nota 1 por muito tempo no Anime List, hoje em dia não deve ser mais. Sim. E, se eu não me engano, o Guiabô recomendou o Kon no Ki Konoha, que é um one-shot dela. Ah. Então a gente já recomendou três. Esse então é o quarto mangá. Olha só, talvez seja a pessoa com mais recomendações aqui. Caminhando pra uma mangagrafia aí, ó. Tá caminhando pra uma mangagrafia. A Voice of the Distant Star é um mangá de um voluminho, saiu no Brasil pela Panini. Ele, como toda a história do Makoto Shinkai, ele é bem, bem intimista, ele foca bem no, na solidão, sei lá, na melancolia interna dos personagens. É uma característica bem comum das obras do Makoto Shinkai. E aqui especificamente conta a história de um futuro em que foi... o ser humano consegue ir para o espaço e viajar acima da velocidade da luz, ele tem contato com raças alienígenas e aí começa a mandar, tipo, robôs gigantes, crianças em robôs gigantes, não só crianças, mas adultos também, varia, em robôs gigantes pra ir lutar contra esses aliens que eles encontraram e viajar pra longe. Mas a história não é nada sobre exatamente isso, é sobre dois amigos, no caso um garoto que fica na Terra e uma moça que vai pilotar um desses robôs e é mandada pro espaço. E aí eles se comunicam através de mensagens, só que conforme vai aumentando a distância, mais tempo demora para as mensagens de um pro outro chegar, né? Então, tipo, quando ela tá em Marte, demora 5 dias pra eles trocarem uma mensagem. E quando elas vão pra Júpiter, demora, sei lá, e aí conforme vai avançando, ela vai indo pra mais longe, a mensagem demora muito mais tempo pra chegar. E aí o mangá gira em torno da melancolia dos dois lados, né? Tanto do lado dele, que fica na Terra esperando a mensagem chegar, e tipo, toda a melancolia de ficar esperando, meio que travar sua vida enquanto você tá querendo contato com a pessoa. E ela, por ela tá adiante no tempo, né? Porque ela tá viajando na velocidade da luz, então, tipo, ela não envelhece e as pessoas vão ficando pra trás na história, sabe? Então, tipo, uma hora ela avança e é, tipo, um ano que ela avança na velocidade da luz é um ano que o cara vai crescer e ela não. Existe uma melancolia aí dos dois lados e caraca, é uma história que bem... demais. É uma boa premissa. É, o mangá, ele difere um pouco da animação, se eu não me engano, porque eu lembro que o final da animação era um pouco diferente. Então eu acho que vale a pena mesmo que você não já viu o anime. Se eu não me engano, acho que é um curta de 20 minutos, alguma coisa assim. É, vá atrás também de ler o mangá, tem no Brasil. Eu acho que não deve ser tão difícil de achar. Talvez seja só porque saiu há bastante tempo. Mas eu acho que é uma história bem tocante, assim, ela é bem simples. É uma das primeiras obras profissionais da autora, né, da Mizu Sahara. E no final ela até meio tipo pede desculpa, que ela fala, minha habilidade não é tão boa pra contar com todos os detalhes da história. Ele tá até um pouquinho de dó, assim. Então, ela falou assim, pô, eu queria contar uma história boa, então, sei lá, espero que vocês considerem aí, pô. Então, mas, enfim, eu acho que é uma história que ela é bem tocante. A melancolia, ela é bem impressa na história, de forma geral, como costuma ser nas histórias do Makoto Shinkai. Não é a melhor das que eu li dele, mas é uma história que eu acho que vale a pena as pessoas darem uma chance e, porventura, cruzarem com essa pérola por aí solta numa comic shop ou num evento de anime aí, comprem e leiam A Voice of a Distant Star. Eu não tinha a mínima ideia que essa era a premissa. Eu já abri esse mangá várias vezes no Manga Update e a capa não vende essa premissa. Não, não diz nada a capa. Eu achava que era uma história colegial. Todos os mangás dessa mulher, a capa não vende nada. Não dá pra você fazer a mínima ideia do que é o mangá pela capa. Ah, caraca, eu fiquei com vontade agora de ver o anime e ler esse mangá também. Nossa, o anime, ele é meio bizarrão, porque, tipo, é uma animação de baixo orçamento e tal. Tipo, o cara fez toda a animação sozinho, né? Esse aqui era o rolê do Makoto Shinkai. Ele fez, tipo, as vozes, se eu não me engano, é ele e a esposa, sabe? Tipo, a animação ele que fez, a música ele que fez. E, tipo, é meio baixo orçamento, mas é interessante. É uma experiência interessante. Então, vou dizer que é bom o anime, mas vou dizer que é interessante a experiência. Ok, vou ler o mangá primeiro, então. Beleza. Boa recomendação. Então, essa fica essa recomendação da semana, Voices of a Distance Star ou Hoshinokoi. Maravilha, cara, maravilha. Até semana que vem, então. Até semana que vem.